Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Gustavo! Fala, Zé! Quem você acha que foi o maior líder militar da história? Eu! Mentira, Júlio César! Genghis Khan! É o quê? Isso aí! Ele foi o líder absoluto do Império Mongol, o mais extenso da história e tem muitas curiosidades sobre ele. Você acredita? Solta aí, Berido! Vamos lá, seu nome na verdade era Temujin, herdou cedo o comando de uma vila vulnerável e sempre usou a estratégia para vencer os inimigos, procurando sempre a união com tribos rivais. Ah, que fofo! De fofo ele não tem nada, cara. Estima-se que o cara foi responsável pela morte de aproximadamente 40 milhões de pessoas e que cerca de 8% da população do território mongol seja descendente de Temujin. Ô, louco! Além disso, o Império Mongol era tão temido que ele causou um longo império de paz mundial, já que ninguém era doido bastante para desafiar eles. E como que esse cara morreu? Cara, não existem registros sobre nada além da morte do ditador. Tanto a causa da morte como o local do descanso do corpo são 100% mitos. E, cara, como é que um cara desses morre e ninguém fica sabendo? Então, dizem as más línguas que todos os oficiais que participaram do enterro ou se mataram ou foram mortos para que o local permanecesse um total segredo. Pensa nos caras compromissados. Né? Mas aí, se você curte umas curiosidades extremamente irrelevantes, mas totalmente interessantes, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Zé Constantino. Eu sou o Gustavo Favre e esse foi o Cê Não Sabe. Imagina ser descendente de um mano desse? Eu não ficaria surpreso, cara. Energia 97 apresentou... Ah, já sei! O quê? Você não sabe? Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Também oferecimento de Amanco, sem dor de cabeça na obra, use Amanco, a marca da inovação. Amanco, Amanco! É, lembrando que você acompanha o Estádio 97 através do 97,7, também através do aplicativo da Energia 97, também através do site 97fm.com.br e você pode assistir também através do facebook.com/energia97fm, assistir através do Face e assistir também através do nosso site 97fm.com.br. As câmeras estão de volta. Tá boa. Bom? Boa. Ah, boa tarde. Boa tarde. Tamo aí, né? Salve. Boa tarde pra todo mundo aí. Olá, eu sou o Ali. Olá, é. Beleza? É isso aí. Boa tarde. Pelo visto. Boa tarde. 11 minutos. Volta não, daqui a 11. Não vai embora, assim, não, 11 minutos. Deixa eu entender. Deixa eu explicar. Não, calma. Pega, calma. Explica aqui. Calma, no estatuto do Estádio 97, quando você chega e fala, ah, é a mãe, não sei o que lá, é a progenitora, blá, blá, blá, blá. Toma punição de 15. Sim. Toma 15 punição minutos. De 15. Justo. É o regulamento. E punição contra as pessoas que gostam de querer ficar driblando regras. Assim como o Thiago Leifert também fez no Big Brother. Parabéns, chupa trio do demônio. Verdade. É, que queria ganhar pizza só pra eles, né? Eles queriam burlar o jogo. Sim. O senhor Mota falou assim, ah, tá faltando 5 minutos pra acabar o programa, ontem. Falou assim, e agora eu vou ofender a mãe de cada um aqui, papapá, papapá, e chegou e soltou. Daí eu falei, ah, legal, estatuto alterado na hora. Lógico. Né? Ou seja, ele cumpriu 4 minutos ontem e vai cumprir 11 hoje. Na próxima partida. Regressiva é aqui, isso ó, aí. Então, seu Bento... Opa, vamos lá, Sombra. Vamos lá. Cadê o Mano? Cadê o Mano? Programa na área. Aí, ah, você tá na área? Vocês me ouvem? Sim. A gente te ouve, mano. Energia alto ouve, e claro. Né? Alto aí, e claro. Aí, então. É isso nós aí, ó. Vem. E sexta-feira, mano, você que vai ancorar aqui a parada, viu? Eu? É. Vai afundar. Vambora. É sério. Você mesmo. Nosso. Tá bom? Tá pegando aí. Cê, beleza. Vocês vão viajar? Sombra estará no navio do Energia na Veia. Navio do Energia na Veia. Tudo nosso, irmão. Sombra, vamos lá, RG e Domênico. Porque você sabe que você tem aí, né, a... RG, e a Lê. É o Alê. Alê? É o Alê. Ah, então tá. O RG não sei, porque não foi. Porque é. Nos porque abandonou. Porque não foi ainda. O Mano tem aí a tarja. Não sei, é tarja? Como que é que chama? Capitão. É de capitão? Tarja de capitão. Tarja de capitão, é. Tá bom? Tá bom, tamo aí. Então vamos às manchetes, vamos lá? Vamos, vamos embora. Vambora. Então tá bom, vamos lá, seu vamos Bento. Vamos lá, vamos Corinthians. Coringão, Bento, Coringão. Corinthians, muito bom. É nóis, hein, Bento, daquele jeito. Exato, hein, mano? Olha, vamos lá, o Corinthians, primeiro vamos falar aqui do jogo de amanhã. Probleminha na coxa aqui do Jadson. Coxa direita, Paulo. Viu? É, pode ser, não sabe se enfrenta meu Deportivo Lara, mas talvez é só aquela precaução, né, mano? É, mas saiu no treino, sim, deixou uma dúvida no ar aí. Sabe quem é de Lara? Quem? Pedro. Ah, Pedro. Muito boa. Pegando uma carona aí no trocadilho de ontem aí do Alê, né? Se fosse bem. O RG, o Alê não ia estar assim, não. E hoje, quem esteve fazendo exames lá, no CT do Corinthians? Quem? Sim. O Zeca. Oh, sim. O Zeca está lá, parece que o imbróglio com o Santos não impede o acerto com o Corinthians, então o Corinthians resolveu entrar nessa parada. Furou o olho mesmo, hein? Tá fazendo exames, deve ser anunciado aí nas próximas horas, amanhã, enfim, como lateral do Corinthians. Certo? É, mas não é então, o que o Santos diz, né? Não é. Pagar, e só pra completar, mano, já aproveitando aqui o giro de notícias. O giro. Ó. É legal esse. O giro. O Corinthians joga domingão, 18/3, às 11 horas da manhã. O jogo de ida. É no Pacaembu. Deu pra entender? Sim. Jogo de ida no Pacaembu contra o Bragantino. E no dia 21/3, na Arena Corinthians, jogo da volta contra o Bragantino. Beleza? Então tá bom, vamos destrinchar por partes aí os assuntos. O primeiro assunto aí, o que gera menos polêmica, então, é a contusão do Jadson. Não é nenhuma contusão, ele tem um desconforto na coxa, ele foi poupado desse treino de tarde para que ele possa pegar o Deportivo Lara jogando amanhã na Arena Corinthians. Deve ser um baita do cupim aí na perna. Não, não é. Caso ele não possa jogar, o Carilli já colocou como opção aí o Emerson Sheik aí para iniciar a partida e possivelmente o Sheik jogaria de centroavante. O Corinthians abandonaria o esquema atual de jogar com a linha de 4 ali. Então jogaria com 3 ali, jogaria com o Romero, com o Rodriguinho e com o Clayson. E lá na frente seria o Sheik, caso o Jadson não possa jogar. Mas eu acredito que o Jadson vá para o jogo sim. Ele foi poupado desse treinamento de hoje à tarde justamente para se preservar. E acho que amanhã ele estará em campo. Com relação ao segundo assunto, Campeonato Paulista. Inclusive, gerou o descontentamento por parte do Gagliotti, aí o presidente do Palmeiras, aí que deu um piti porque o Bragantino fez uma inversão de mando. Coisa que eu concordo em partes com ele. Vamos lá, eu vou tentar ser brando aí e ser sucinto no comentário. Com relação aí ao Maurício Gagliotti, ele tá certo? Tá certo e não está certo ao mesmo tempo. Gagliotti. Vamos lá. Onde ele não tá certo? Onde ele não tá certo é porque ele, como dirigente de clube, não se opôs no começo do campeonato ali, antes mesmo de dar início no campeonato, todos eles assinaram a porra do regulamento, que é uma grande merda. Essa é a verdade. Ai, que palavra feia. Feio, mas mano. É verdade. É um regulamento ridículo que permite o time do interior fazer esse tipo de falcatrua. Porque eu entendo isso como uma falcatrua. Por mais que esteja dentro da lei, não é ilegal, mas pra mim... Isso é imoral. Então, eu entendo que o Gagliotti, ele tá certo pelo fato dele contestar essa inversão de mando, como já aconteceu o ano passado com o São Paulo também, quando a Linense colocou esse jogo no Morumbi, como já aconteceu também em outras oportunidades, quando clubes menores aí só olharam a renda e não olharam o restante do campeonato, ou seja, a parte que importa, a parte técnica. Eu acho que isso é um absurdo, isso é uma vergonha. O Corinthians ele não tem nada a ver com isso, que fique bem claro. É uma atitude ridícula por parte do Bragantino. Assim como outros clubes também que já deram calor em clube grande jogando nas suas respectivas casas, o Bragantino abriu mão praticamente de avançar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Tá na cara que o Corinthians é mais time que o Bragantino, talvez tivesse a condição aí de golear dentro da casa do Bragantino, ou no Pacaembu, ou na Arena Corinthians? Sim, mas o time pequeno, ele fica muito mais forte quando ele joga em casa. O Corinthians, ele já foi eliminado pro Audax dentro da própria Arena Corinthians? Já foi também, eu não contesto isso, mas eu acho que é ruim pro futebol esse tipo de pensamento. Aí os clubes, ah, mas se eu não visar renda, o restante do ano eu tenho uma folha para pagar. Gente, o Bragantino, ele entrou aos 48 do segundo tempo, ele já não contava mais com a vaga no Campeonato Paulista, quem tava se classificando era o Ituano, acabou tomando mais um gol do Palmeiras aí e classificou o Bragantino. Então o Bragantino praticamente já não contava com essa renda. Entrou no Campeonato Paulista aí nos 48 do segundo tempo, ele nessa fase de quartas de final. Pois é, vai para cima, busca um resultado. Busca um resultado. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de situação. Por mais que digam, ah, mas o Corinthians já vendeu o mando para presidente prudente, como o Palmeiras já fez também, sim. Mas em nenhum momento foi invertendo o mando. Porque uma coisa é você vender o mando para uma cidade que quer te pagar um percentual para que você leve o jogo para lá. Porque a cidade está pensando em arrecadar um montante. Você vende o mando, mas você manda lá, por exemplo, vai Corinthians e Palmeiras, presidente prudente, vai lotar o estádio com as duas torcidas do mesmo jeito. Ou se for só o mando do Palmeiras, só puder ir palmeirense, só vai lotar de palmeirense. Se for o mando do Corinthians, só puder ir corintiano, vai lotar de corintiano. Não é uma inversão de mando. Isso que aconteceu com relação ao Bragantino é uma inversão de mando, ridículo. Agora, o terceiro assunto, Bento, com relação ao Zeca. Eu até tive a oportunidade de conversar com o presidente do Santos, aí o Pérez, na hora do almoço aí na Fox. E ele disse que o Santos não vai abrir mão dessa multa. Ele disse que o Santos, que o Zeca, ele ganhou na justiça liminar de poder ter o direito de exercer a sua profissão, mas que não foi julgado o mérito do contrato ainda. Ou seja, o Zeca ganhou aí praticamente uma liberação para que ele continue a jogar e continue a praticar o futebol e exercer a sua atividade profissional. Só que em paralelo a essa liminar, a esse acerto que ele fez com a justiça, ele tem aí um contrato em aberto com o Santos, que o Santos entende que o Corinthians vai quebrar a cara. O Santos, aí na ótica dele, entende que o Corinthians vai quebrar a cara, porque essa liminar não garante absolutamente nada para o Corinthians. E do outro lado temos o departamento jurídico do Corinthians, inclusive até o próprio Duílio, que foi hoje representar o clube na Federação Paulista, dizendo que as chances do Corinthians aí são mínimas de perder essa ação. No caso, o Corinthians ele não vai perder nada, porque a ação é o Santos contra o Zeca, né? E o Zeca contra o Santos, mas o Corinthians ele entra como clube solidário porque ele faz parte de um processo que é o clube contratante do Zeca. Então o Corinthians aí, através da coautoria, não é o autor, mas teoricamente entraria como um coautor para ficar mais fácil para explicar. É solidário. O Corinthians ele entraria como um clube solidário junto no processo pelo fato de ter contratado o jogador do Santos. E consequentemente ele teria que bancar essa transação de 150 milhões. Eu vou remeter aí ao assunto Palmeiras agora, por mais que sejam outras cifras e os motivos possam ser talvez diferentes, mas o Gustavo Scarpa também alegando atraso de salários, atraso de pagamento de FGTS, o não pagamento de férias, ele rescindiu unilateralmente o contrato com o Fluminense e assinou um contrato com o Palmeiras, inclusive se responsabilizando por qualquer pemba que ele tome na justiça, dele devolveu o valor que o Palmeiras pagou, inclusive arcar com qualquer tipo de punição financeira que o Palmeiras tivesse que arcar em caso de vitória do Fluminense. No final das contas, aí o Fluminense não levou para frente esse processo e o Scarpa segue jogando no Palmeiras. No caso do Zeca, ele também assumiria, ele fez exames médicos agora à tarde aí no Corinthians e possivelmente será anunciado aí nas próximas horas aí como jogador do Corinthians. O próprio Zeca, ele assinará um contrato nos mesmos moldes aí que o Scarpa assinou com o Palmeiras também, assumindo todo e qualquer tipo de risco em caso de não vitória, em caso de derrota na esfera jurídica aí com relação a esse trâmite que está rolando aí contra o Santos. É um jogador que dentro de campo, tecnicamente, não dá para falar mal. O Zeca, desde o ano passado, os clubes já tiveram interesse nele, inclusive o Palmeiras também, o São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Atlético Flamengo. Mineiro, Flamengo, todos eles foram atrás do Zeca. Todos eles recuaram diante de um habeas corpus que ele tinha, porque tem uma diferença entre habeas corpus e liminar. O Zeca adquiriu na tarde de ontem uma liminar que concede a ele o direito de continuar trabalhando e exercendo a sua profissão. Agora vamos ver em abril o que vai acontecer, mas sombra na boa, isso vai dar muito pano para manga. Por mais que esse mérito seja julgado em abril, a respeito aí de pagar ou não essa multa que o Santos entende que merece. Então, mas cabe recurso. Vão recorrer até o cabe recurso. Recorrer. Uma série de instâncias, né, RG? Uma série de instâncias aí vão estar abertas aí para que tanto o... Pois é, tanto o jogador ou o próprio Santos, quem perder nessa queda de braço aí vai buscar todos os recursos até se esgotarem aí. Olha, até a última instância, para que seja cumprido o contrato, o suposto contrato. O Zeca entende que esse contrato não existe mais a partir do momento que o Santos deixou de pagá-lo aí em determinados momentos. O Santos entende que esse contrato está vigente, porque o Santos alega que pagou o que devia para o Zeca, e o Zeca, vendo que já não tinha mais um débito financeiro, começou a alegar outros motivos aí para não cumprir o contrato. Entre eles aí, ameaças de torcedores aí, que ele não se sentia seguro jogando pelo Santos, enfim. É uma disputa jurídica, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não estou por dentro de todo o processo. Eu não sei fazer uma leitura dos autos do mesmo. Então, eu acho que se a gente quiser falar um pouco mais profundamente a respeito dessa situação, eu acho que o justo seria ligar aí tanto para o advogado do Santos quanto para o advogado do Zeca ou do Corinthians, que é o clube que está contratando o jogador. Mas por alto, assim, bem por cima, é mais ou menos isso que está pegando aí, para que o público possa entender. E mesmo porque quem entende de abre corpos é o Jack, né, mano? Ah, também. Sensacional. Olha, meu amigo Rodrigão, meu amigo Rodrigo legista aí também, que... Meu amigo Rodrigão legista aí, doutor Rodrigo aí também, que tá acostumado a abrir uns corpos. Rodrigo. Agora, desculpa, pergunte ao seu amigo. Estão sabotando o chefe Benedetti, hein? Verdade. Deram pra ele o microfone do Mickey. Né? Aquele microfone que vende com a sonatinha do Mickey, né? Sabe? Aquele negócio lá? Então. E não funciona. Não, não tá saindo, não. Então. Mas tem 8 microfones aqui desse lado, dá pra ele fazer o programa. Mas mano, você podia tirar uma dúvida com seu amigo legista? Legista. É piada isso? É sacanagem? Ou realmente, quando eles estão lá abrindo um corpo, rola aquela pizza? Rola. Hã? Chefe, não tô te ouvindo, chefe. Eu vou ligar pra ele aqui no ar. Vou ligar pra ele aqui. Aguenta aí. Vai falando aí que eu vou. E se rola a pizza, a caixa chega a ficar presa. Tô abrindo a barriga, a caixa fica em cima da cabeça. Não, pô. Não? Vou perguntar pra ele aqui. Não sei, ué. Eu tô perguntando, cara. Mas é verdade, pro cara deve ser comum isso aí, né, mano? Não sei. Na primeira semana. Vou colocar no Viva Voz aqui, ó, pra vocês ouvirem também. Peraí. Ah, lá, deu caixa postal. Vou tentar de novo, hein? Ó, vou tentar de novo. Então ele agora tá comendo pizza ou tá abrindo o corpo? Vamos ver. A gente também já se acostumou a fazer o programa com o RG. E é praticamente um cadáver. Que é isso? Já fizemos o programa com o RG e já... Cadáver eu não vou deixar, não. Ô, RG. E quantas vezes não comemos um belo sanduíche do McDonald's aqui, não é verdade, amigos? Na frente do... O que me causa... Esse corpinho presente. O que me causa estranheza... É que quem tá morto é o RG e quem fede é o Mota. Que isso? Não, aí também não. Ó, você já pode falar. Já voltou. Não, quanto tempo tem, Bah? Toma cuidado pra não ser expulso de novo. Já tá liberado, cuidado, Mota. Cuidado pra não ser expulso de novo. Vai sair de novo, Mota. E a segunda punição dobra, né? Eu acho que ele ia pegar uma punição essa, que ele roubou a camisa do mendigo, então... Isso. Fica bem pra... Legal tá de caneta Bic. Todo de caneta de pijama. Não, o legal é o ressuscitado. Não, ele vem com o relógio combinando lá. É combinandinho. Eu discordo frontalmente do Mano mais uma vez. Pra variar. Pouco aí pra ganhar o prêmio CF, mas de repente. Agora não ganha mais? Deu uma refugada. Cara, Pera aí. Vamos falar com o meu amigo aqui. Só um minutinho aí, por favor. Estamos em contato agora diretamente com um legista amigo do Mano, que vai tirar essa dúvida. Se eles abrem um corpinho comendo uma pizza, comendo um sanduba, ou não. Hoje. Rodrigo? Oi. Boa tarde, é o Mano, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Ô Rodrigão, por gentileza, só uma dúvida. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Energia 97. O pessoal colocou em xeque aqui a participação do legista. Muitas vezes quando ele está trabalhando ali, abrindo corpos. Vocês chegam a almoçar ou fazer um lanche sobre sobre o cadáver ou não? Não, nunca. Nunca? Jamais? É isso? Jamais. Ah, então isso é lenda. Então isso é lenda, isso aí não procede. Não. É lenda. É coisa de filme, né? De filme. Sai e aparece, né? Então tá bom. Boa, Mano, boa. Boa. Certo, tudo tranquilo aí? Tudo bom? Tudo bem então, Rodrigão. Era só pra sanar essa dúvida. Valeu. Valeu, um abraço. Em breve o RG estará aí, viu? Mas é um abraço. Muito... Ó, o, Ale, o Rodrigo tava tão quieto que quase que o médico do lado abre ele. Ah, mas é muito. Esse legista é muito Nutella, Vieira. Assim Nutella? É muito Nutella. Doutor Rodrigo, um abraço pra ele. Assim Nutella, ô Marcão. Ah, se é aqueles legista raiz mesmo lá, o cara tá com a mão na serragem lá colocando dentro do cadáver lá. Outra serragem, irmão. Isso, serragem. É pra empalhar. Mas sim, ele não. Falou a respeito, ele falou a respeito do respeito que eles têm com os mortos. Isso é legal. Oh, isso é legal. Oh, esses é legal. Colocam no. Legal, no, legal, bom saber. Quando tiram os órgãos. Olha aqui, ó. Depende se for uma pizza de calabresa, o cara. Ô, mano, o seu amigo, ele fica em São Paulo ou no Rio? Ele tá em São Paulo, Domenico Gato. Então trabalha menos. Não, porque o Bernardo falou que dá uma boa pauta pro Morde e Assopra, trazer um legista aqui. Opa, é mesmo, mano. Vamos trazer no Morde e Assopra. Depois traz, me manda o contato dele, mano. Porque o Bernardo me lembrou bem aqui. É que a gente vai fazer as terças a versão CSI. CSI. É legal. O CSI aparece, o legista abrindo e comendo uma pizza. Aparece, tá vendo? Tá vendo? Aparece, a pizza tá assim do lado, ele tá comendo e a menina vai lá, e aí, doutor, o que aconteceu? E ele falou, não, aí ele vai botar na mão aqui, aconteceu tal isso, ele comendo um pedaço de pizza. Mas aqui não é sério, é vida real, né, moto? Ah, não, hein? Tá dando umas deitadas nele. Me chama de ML que hoje eu vou deitar uns corpinhos, mota. Isso. Ó, eu discordo. Inclusive do... o seu, né? Já tá morto, foi deselegante. Né? Brincar com morte, deselegante. E lá embaixo, então, nossa, tudo morto, né? Ó, eu discordo do mano pelo seguinte. Nossa, esportivamente, tecnicamente, é claro que o que o Bragantino fez não é legal pro campeonato, evidente. Embora outros grandes já tenham sido favorecidos. Beneficiados dessa forma. O São Paulo no ano passado, com o Linense, inclusive. Mas eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Então, entre você ter um prejuízo técnico, que é o que vai acontecer com o Bragantino, que já não seria favorito mesmo que tivesse o mando do primeiro jogo, e você conseguir pagar suas contas, eu não sei a situação, o presidente do Bragantino falou que financeiramente o time está muito ruim, mas entre você ter um prejuízo técnico e você pagar os seus funcionários, seus jogadores, pagar quem está devendo e tal, eu vou sempre ser a favor do cara honrar com seus compromissos financeiros. Portanto, entendo que mesmo tendo um prejuízo esportivo, eu não vou fazer conta com o dinheiro dos outros. Você tá pensando mais pelo lado tá muito humanista, né? Você é, claro, tá muito no telinha ali. Clube que não tem dinheiro, tem irmão, roupeiro, tem que fechar a porta, velho. Olha, fecha a porta, não tem dinheiro, não funciona, irmão. Tem um monte de clube grande que tá devendo pra Deus de todo mundo. Mas então, é, clube grande tem receita. Clube grande tem receita. Aí eu vou ter clube grande tem de onde tirar, clube pequeno não tem, Ale. Se não tem dinheiro, fecha a porta, irmão. Não é isso, Ale. Não é questão de receber em dia. A nossa profissão é diferente do futebol. O futebol envolve paixão, envolve um monte de coisas. Acho completamente errado esse negócio de vender mando de jogo. Mas completamente, não, eu acho assim, por isso que eu acho que esse campeonato, ele começa, já vem de um tempo pra cá sendo um campeonato que vem desagrandando muitos torcedores, não é verdade? Desagradando, muita gente, né? Desagradando, porque assim, é um campeonato que é os quatro grandes e acabou, e quando tem clássico é beleza, quando não tem, são jogos que são uma porcaria, essa é a verdade. É porcaria. Sem graça, né? Sem graça nenhuma. Então, velho, acaba logo com essa porra desse campeonato. Os caras não têm grana, velho. Não tem grana, não tem que entrar no campeonato. Eu acho que tinha que ter um regulamento mais bem feito. Mas a federação que tá errada. Eu entendo, vou dizer uma coisa. Eu entendo que, num passado não muito distante, Palmeiras já foi beneficiado, o São Paulo já foi beneficiado por troca de mando. E hoje, né, estamos falando hoje, o Corinthians. E esses times que foram beneficiados, e o Santos também, num outro passado também foi... esses times, eles não têm nada a ver com isso. Nada a ver. O Corinthians não tem culpa, o Palmeiras lá atrás não tinha, o São Paulo ano passado não tinha, o Santos há muito tempo também não tinha. Não tem culpa, porque esses times estão quebrados, como o Ale disse, e são obrigados a fazer isso. Agora, o que a federação tem que fazer, antes de começar o campeonato, colocar, se chegar numa fase, tem que jogar no campo dele. Porque senão não adianta. Não adianta você beneficiar um e não beneficia o outro. Nisso, sabe por quê? Ô, Ale, então não participa. Não, a federação não quero assinar. Não quer. Sabe por quê? Porque se a renda é maior, ela pega mais dinheiro. Então, mas e no final das contas, quem manda é o dinheiro. Mas quem tem que assinar contra são os clubes grandes. Eles mandam no campeonato. Se não tem clube grande, não tem campeonato. O clube não manda em nada. O que manda tudo é o dinheiro. Olha, não manda porque... Bem-vindo ao mundo real. Só um minuto. Não manda porque é uma... Aí tem bunda mole no cargo, desculpa. Eu concordo com você. Porque se bater lá o pé... Como não, não manda? Não manda. Quem faz campeonato é clube grande, né? Clube pequeno, meu amigo. Desculpa. Não... Se ficar nesse pensamento ali, nós vamos. Então não podemos mais reclamar. O clube grande. Não podemos mais reclamar. O clube grande. Você entendeu? Não pode reclamar. Ele só olha pra si. Ele vai abrir mão de uma reversão de mando que vai favorecê-lo e vai abrir mão de uma renda maior que vai favorecê-lo. Ninguém quer saber do bem do futebol. Cada um só quer saber do seu. Então, por isso que tem um detalhe, por isso, é por isso que o futebol do Brasil, da América do Sul, tá um lixo. E nós vamos tomar pau toda hora de europeu. E isso reflete em Copa do Mundo. Ou vocês pensam que não? Não, o Brasil hoje, pega aí, a Copas anteriores, Sombra, isso reflete, cara. Isso é a reflexão uma do que tá acontecendo aqui dentro. Uma coisa é o que a gente gostaria que acontecesse. Você pega a década de 90, você tinha lá, em todas as Copas, hein? Todas as Copas. Pode pegar aí, 94, 98, 2002. Você pega essas Copas aí, o Brasil tinha, no mínimo, 3, 4 centroavantes. 3, 4 número 10. 3, 4 cara que caia pela ponta, ponta de lança. Volante pra cacete. Que você podia escolher e você fala, pô, mas podia ter levado esse. Ah, também tá de grande tamanho esse, mas podia levar. Hoje... Ah, o Djalminha não, e só o Alex tem... não foram aqui, pra ó. Copa. Então, hoje, o Neymar e o Gabriel Jesus, se não vai pra Copa, ferrou o Brasil. Você tá... Isso é reflexo, velho, disso. E vai mais pro buraco ainda. E se a gente não combater isso aqui e ficar falando, vai pro limbo, mas tá indo já pro saco. O campeonato é um lixo. O campeonato tinha que acabar, velho, essa é a verdade. Tem que alguém chegar e falar. Eu falo. O Campeonato Paulista é uma porcaria. Concordo com o que o que acontece é o seguinte. Você beneficia apenas uma instituição, que é a Federação Paulista. E uma emissora de televisão. E os presidentes que mandam o troço e ganha dinheiro com isso. Agora, o resto ninguém ganha ali. Ninguém ganha com isso. Os presidentes têm que bater, Dudu. Essa é a verdade. E mas... a culpa é dos presidentes. Do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do São Paulo. Se eles batem o pé, porque eles são os grandes. Se bate o pé, vamos se unir. Uma cota boa que eu tô, pra eles. Ale, eu sei, mas eu tô te falando que deveria acontecer. Eu concordo. O que eu tô falando é uma utopia. Não vai acontecer nunca. Mesmo porque no Campeonato Brasileiro, aí você viu aí a votação aí, pra colocar câmeras. Não, ninguém vota. O São Paulo nem foi. Aí alguns times votam contra. Ah, porque sobrou nos clubes. Ah, nós temos que pagar. Eu entendo que tá errado. Quem tem que pagar é a federação que coloca o campeonato, regula. A Confederação Brasileira, né? No caso a CBF aí, ela tem que pagar, custear tudo. Claro. Ganha uma puta de uma grana. Verdade. E verdade. Todos os clubes ficam aí ganhando uma micharia perto desses caras. Eu sou milionários. Vai lá ver o prédio da Federação Paulista. É. Eu só não concordo. Vai lá ver. Que tenha que acabar e o aí você vê. Estadual. E aí você vê, RG. Mas aí, tá tudo errado, RG. Federação rica, milionária. Portuguesa numa desgraça, Guarani numa desgraça, e pega outros clubes que estão aí. Juventus tá quebrado. A maioria. Tudo arrebentado. A federação ganha dinheiro e se dane o campeonato. Ah, velho, você me desculpa. Tá tudo errado. A situação tá difícil pros clubes da Série A, você imagina pra A2, cara. Pera aí. Que é o caso do Domênico, tá tudo errado. Portuguesa, Juventus, com Guarani. Tudo errado. Esse começo tenso de programa do Estádio 97. Vai ficar mais agora, viu? Deve ficar até mais tenso agora. Vai ficar mais tenso, mas só um parênteses nisso aí. Concordo, a federação, é impossível apoiar o que faz a federação, etc e tal. Mas você pode ter certeza que esses clubes todos que você mencionou não estão quebrados por causa de falta de dinheiro de federação. Não é só isso. Que não todos é só... eles tiveram administrações escabrosas, lamentáveis. Ajudou, se, né? Suponha só que a federação tivesse ajudado, de fato, esses clubes todos, teriam quebrado do mesmo jeito. Ia ser mais dinheiro na história deles para eles usarem de maneira ineficiente, viu, Domênico? Não, mas aí vai de outra, porque o humano fala, né, Sombra? E outra, muito o grande não vai bancar o pequeno, cara. E outra. Não, mas eu entendo que você também tem razão. Como que os clubes vão chegar e bater de frente se, de repente, a maioria deles tem empréstimos feitos juntos à federação? Até um tempo atrás que eu lembro, os clubes, na hora que apertava, pedia dinheiro para a federação. Que é um absurdo. E aí, o clube é que gera esse recurso, né? Então, pega de volta. Então, essa talvez hoje... Tá tudo errado. Quem sabe o Palmeiras, porque vive uma situação mais confortável, não tem os seus empréstimos solicitados junto à federação. Agora, mas até um tempo atrás... Eu não duvido, hein? Eu não duvido. Não é uma afirmação, mas eu acho bem provável que São Paulo, Corinthians e Santos tenham aí dinheiro emprestado aí de federação. É bem provável, não, A falência é tão grande, Dudu. É que esses clubes são maiores e conseguem sobreviver de outra forma, pra né? Pra que serve a federação? Não é só isso a Paulista. Aí é que tá. Isso é pra nada. Pra nada. Então, se os clubes fossem unidos, se tivessem um pouco de consciência... Eles mesmos fariam o campeonato deles. Fariam o campeonato. Bom, acabou, não precisa de federação nenhuma. Pra fazer o quê? Pra pegar as carteirinhas, pra morder o dinheiro dos clubes. Mas isso aí é só um pouco da nossa sociedade. Né? Esse é o Estádio 97, Documento Verdade. Documento Verdade. Este é o programa que trata a sério as coisas do assunto do mundo do futebol. Continuando as manchetes do Estádio 97, vamos lá. Parmeira. Parmeira? É. Fala de nós. Domênico, vamos lá. Vamos Brasileiro, lá. Vamos começar por partes, né? Tudo metido. Não pela manhã. Pela manhã. Hoje nós estamos ricos, né? Viu? Ó, pela manhã, o Parmeira ficou decidido que era 19h30 no sábado, primeiro jogo lá em Novo Horizonte. 19h30? No sábado. E o jogo da volta, certo, na terça-feira, às 20h30, na Arena Parmeira. Certo. Porém, aí que porém. Vem o X. Palmeiras, porém. Palmeiras começa a sofrer aí uma pressão meio estranha. É, de todos. Ah, estranho. Mas o que foi? Por quê? Porque é o seguinte, sábado tem show. Sábado tem show. É. E aí... Não, o show vai ser domingo. Não. Corinthians e Bragantino. Não, não é. Vai ter show no estádio do Parmeira no sábado. Olha o fanfarration. Segura via a e aí, a W Torre falou que o gramado estaria pronto para receber o Parmeira a partir de quarta-feira. E agora saiu no site dessa mesma federação que você falou aí, que foi mudado o jogo do Palmeiras pro Pacaembu. Xiii. Na terça-feira, às 8h30. Ai, ai, ai. Então, quer dizer, aí o AW Torres soltou até um comunicado falando qual vantagem que o Palmeiras teve em ficar em primeiro lugar. Você vai ter que jogar fora do seu estádio, vai perder uma renda. Por quê? Porque o Corinthians vai jogar na quarta-feira e a Globo vai passar o 21h45, o jogo do Corinthians na quarta-feira. Então, tá aí. Então, o Palmeiras, jogo que seria, ia ser no Allianz, vai ser no Pacaembu na terça-feira. O seu Bento, é bom a gente começar. Infelizmente, tô falando isso pro torcedor do Palmeiras, comecem a se acostumar, infelizmente, com algumas mudanças bruscas da televisão, porque... Ah, é verdade. Palmeiras, ele tá assinando com o seu canal lá, que você trabalha lá, Ale. É, assinou. E aí, o que acontece? Bicho, vão não tenha dúvida, mas não tenha, fiquem de olho, vou pedir aí para o presidente do Palmeiras, tem que ter pulso nessa hora aí, para ficar de olho, muito de olho, muito de olho em arbitragem, essas coisas todas aí. Vamos ficar de olho em tudo que está acontecendo, porque os clubes que não fecharem com a grande, com a detentora dos jogos, pode ter problema. E tem mais um detalhe, viu, Domênico? Tem um detalhe da Copa Libertadores da América. Vou te falar aqui, ó, por exemplo. Pode falar. O Palmeiras vai jogar a segunda e a terceira rodada da Libertadores bem no meio de uma eventual final do Paulista. Se chegar na final. Ou seja, primeiro jogo da final, 1º de abril, e no dia 3, o jogo da Libertadores. Segundo jogo, dia 8 de abril da final, e outro contra o Boca, 11/4. Aí só para título de curiosidade, o Corinthians jogará a segunda rodada amanhã, e a terceira rodada só dia 18/4, após o fim da final do Paulista. O jogo contra o Boca vai ser o único jogo da Libertadores no dia 11/4. Mas qual que é a diferença de jogar com um espaço maior e um espaço menor? Ah, tem diferença. Você... Ô, Domênico. Tá de brincadeira. Não, cara. Lógico que tem diferença. Não, porque o Palmeiras, ele viaja. Quais são os jogos do Palmeiras? É o Boca, Alianza Lima aqui, que é o próximo, né? E o Boca lá. É. Não, desculpa, cara, Boca já no meio da final do Paulista, é isso que eles estão falando. Aqui, Boca aqui, depois Boca pega o Boca. Boca aqui, Boca aqui, Boca. Boca aqui, Boca Juniors. Tem que falar tudo nos meus. Leva tudo sério, Domênico. Boca Juniors, time do Boca Juniors joga o Palmeiras Argentino. E o Palmeiras depois joga com o time do Boca Juniors lá. Melhor assim. Olha, mas vocês estão falando a respeito da Libertadores da América. Pega, põe a boca você aqui. A tabela da Libertadores, gente. Aí, Domênico Pirulão. Toma um cartão amarelo pra você. Boca amarelo. Eu falei só boca aqui. A tabela da Libertadores que vocês estão citando aí, ela já foi feita há muito tempo, hein, gente? As datas da Libertadores, elas não são colocadas de semana em semana, divulgadas na segunda-feira e você joga na quarta. E o do Paulista foi feito quando? Mas aí que tá, Domênico Gato. Então, vocês citaram a Libertadores aí, olha... A Libertadores já tá. Não. A Libertadores já tá feita. Ok, mas quem faz a tabela do Paulista? Paulista tem a Rede Globo envolvida, como não tem. Ô, Domênico. Ô, Domênico, a situação aí do... Sejamos ingênuos, hein? Não, mas, ô, Domênico, a situação do Campeonato Paulista, principalmente pra esse primeiro jogo, É, o Corinthians ele teria de qualquer maneira que jogar no domingo, porque o Bragantino ele vai jogar no, contra o Vitória pela Copa do Brasil, tá certo? Na Bahia, na quinta-feira. Não teria tempo hábil, por exemplo, do Corinthians jogar na, no sábado. O Bragantino não ia poder. Pela própria lei do futebol, o Bragantino teria que ter esse descanso de 72 horas para entrar em campo. Sim. Então, o Corinthians já não conseguiria jogar o seu primeiro jogo no sábado. Então, por isso, colocaram o jogo do Palmeiras no sábado, o jogo do Corinthians no domingo também, assim como o São Paulo, e o Santos joga na segunda, não é isso? Não, o Santos joga no domingo também. O calendário 18. Do Santos é igual do Corinthians, mano. Dia 18 também joga no domingo. Também. Só que é 18h30. Né? É. E aí no jogo de volta, domingo. Aí no jogo de volta é natural. Aí o Palmeiras ele vai jogar quando? Ele joga terça? Joga terça-feira, só que assim... Como foi o primeiro a jogar no sábado, é natural que até pelo intervalo, que cale da melhor maneira possível, ele jogue na terça. Tá, então e o Corinthians, como tá. Jogou no domingo, vai jogar na quarta-feira. Não é agora, é lá na frente que a gente tá falando. Não, sim. Então, mas tá falando agora esse é o da grande semana problema que vem. Não, é que vai ter show. Mas eu só tô dizendo que é pra ficar de bisólio nas coisas. Bisólio. Que podem acontecer. Não, isso aí é teoria da conspiração. Isso aí que tá prevendo que vai pegar o Corinthians e tomar outra naba, velho. Não, mas, não é naba, não. Mesmo porque o Palmeiras tem condição de meter dois times aí e jogar essa porra aí. Coisa então não chora. Coisa então que não o teu time filhão. Não tem. Não, é só então quero... Não chora. Não, não é chorar. Eu preciso de dois. O meu time com 11 já é suficiente pra espancar o gol. Não, que isso, viu? Espancar nada, hein? Tem gol. Faz quatro jogos já. Faz mal, mano. Acabou a palhaçada, mano, pra vocês. Acabou, pode escrever o que eu tô falando aí. Gente, acabou a palhaçada. Quem tem o poder financeiro acaba delineando como ele quer conduzir. No caso, aí o Palmeiras fez a opção dele de fazer a assinatura aí não do pay-per-view, né, mas dos jogos de TV fechada. Ele fez a opção de fazer com o esporte interativo. É óbvio que a Globo, ela vai usar disso e do poder que ela tem pra barganhar o melhor pra ela. E o Santos, inclusive, eu não sei, mas dizem que o Santos aí ele furou, né? Furou um acordo que ele tinha com outros clubes em termos de... Exatamente. É o do Sombra. É o meu aqui, peraí. Pô, mas vou falar uma coisa. Você ficou legal aí, viu, Sombra? Não, ô Sérgio, volta lá pro Sombra. Aqui, legal. Olha o símbolo do Palmeiras atrás do Sombra. Ficou bonito, hein? Você ficou legal aí. Canta o hino de novo aí, ficou legal. Quer cantar o hino agora? Não, hein? Ficou bom. Ficou bom, ficou sério. Não ficou, Ale? Ficou bacana. Ficou bacana, ficou bacana. E tem gol, viu, Sombra? Roma 1, Shakhtar Donetsk 0. Gol do Dzeko, Marcão. Aliás, só pra passar aqui, Sombra. Shakhtar o quê? Donetsk. Só pra passar aqui, Sombra. Tá, então, em andamento, esse jogo foi em Shakhtar. Foi 2-1 pro Shakhtar. Em Shakhtar, gostei. O Roma tá ganhando de 1-0. Você diria que o Mota é um cara Shakhtar pra caramba? Ah, muito boa essa aí. Você gostou dessa? Mas eu quero primeiro ouvir a avaliação do RG número 2. Senão... E o vale, ó. Tá zero. Nossa, que deitado. Então era só pra ter certeza que ele não sabe ele avaliar. Rompeu também. Muito bem. Ele rompeu com a Globo isso também. Isso né? é revolta da vingança do puxador, né, gente? E o outro jogo, Sombra. Vai dar brecha pra ele agora também? Não tem que dar nada. 0-0. É Manchester United Sevilha. Em Sevilha, 0-0. Em Manchester, 0-0 também. Aí não pra pênalti. Você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor souvenir piso de todos os tempos. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que souvenir piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Souvenir Piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Souvenir. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Souvenir Piso. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz. Ó, lembrando que você pode participar do Estádio 97 mandando seu WhatsApp, mensagem de áudio gravada para o número 94-353-0150. 94-353-0150. E você pode assistir o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm e também através do nosso site 97fm.com.br. Por exemplo, agradecendo aqui a participação do Thiago Rodrigues, mandou uma mensagem muito sábia, chupa mano. O Silvio Botim de Moura, educado, ele fala boa noite. O Rafael Alves falando, caraca, o Sombra parece o Chaves. Parece o Chaves? Não, Chaves não. Ah, já falaram que eu pareço o Christian pior, mas o Chaves não. O Mota parece o Godinez, mano. Né? Não, parecer o Christian é pior, né? Aqui, que nem disse o William Uriba. O Sombra parece o Christian pior. Tá bom, não tem problema nenhum. Deixa eu ver quem mais aqui. O Kleber Matias, aguenta que dói menos. Chupa, aqui é Palmeiras. O Rogério Rivia. Ah, agora o som está em estéreo. Esse Silvano aí de vocês, ele demora pra arrumar as coisas sempre assim? Diz o Rogério aqui. Sempre teve. Ele às vezes dá uma demorada aqui. Sempre teve estéreo, seu trouxa. O Eric Barbosa fala: alguém corte o microfone do mano. Falei assim: mas quem tem a tarja de capitão não pode ter o microfone cortado. Esse tá aqui no estatuto do estádio 97. Então chupa aqui o Eric Barbosa, Barbosa com Z. Deixa eu ver quem mais aqui, o Emerson Rodrigues falando, mano, seu trouxa. É capitão, mas não deixa de ser trouxa. Deixa esse prego aí, ó. Deixa eu ver quem mais aqui. O Eric Barbosa insiste, falando, cala a boca, mano. Ah, que feio. Muito bem, humano, estádio 97, mas agora o mano não vai calar a boca, porque o mano vai falar de uma coisa muito importante, o mano vai falar do McDonald's. Boa. Opa, com certeza, Sombra, com certeza. Tá afim de arrasar a sua fome, amigão? Então se liga nessa dica pra você que já é fã do Big Taste, se liga, hein? Ó, você vai pirar, cara, você vai pirar com as novidades do McDonald's. Chegou o novíssimo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo, emmental, tomate, alface e muito, muito, muito molho taste, cara. É demais esse novo duplo Big Taste, tá pra matar a fome de qualquer um. Você que tá saindo agora do teu trampo, ó, vamos ver, 18 e 11. Você que tá agora na Radial Leste, você que tá na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, você que tá na 23 de maio, cara. Ó, pira nesse lanche o novo duplo Big Taste, cara. Anota esse nome porque é muito giga. Esse lanche tá demais. E tem também o novíssimo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. Tem combinação melhor, cara? Aquele filé de frango crocante, assim, que você morde e você faz croc, croc. Como é que é, mano? Croc. Aquele barulho assim, caraca, que é bem crocante mesmo. Esse filé de frango crisp crocante, ele é bem crocante mesmo. E aquelas três fatias de bacon em cima, assim, a combinação perfeita. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Tenho certeza que eles vão arrasar a sua fome, Sombra! Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Quem que nós vamos chamar, seu Bento? Let's go! Let's go! Aê, Sombra! Vamos lá! Olha a carinha do RG, a carinha do chefe. Vamos lá, olha lá, o peixe, o chefe então. E o quadracete. Exato. Nada, não. Notícias, hein? Mande boas notícias. Notícia, vamos lá. Então, o Santos, RG, é 18 do 3 no domingo, né, no estádio Santa Cruz, lá em Botafogo. Aonde? Lá, fogo, é lá em 19h30, aquele calor. Já foi pra lá, RG? É, só lembrando, é melhor o Jazigo 69 do que o 24, viu? Ah, que empolgada no Sombra! Nossa, olha aí, mas olha, o Mota tá sendo muito sacaneado nesse programa. Só porque ele é gay, quer rotular que o Jazigo do Mota 24. É o 24. Ele falou você, quem que falou, Jazigo, Motinha? Foi você. Boa, mano. Assume aí teus BO, velho. Você já foi pra lá, RG? Já? Ribeirão. Aonde? Ribeirão. Nossa, quase, hein? Quase. Você já ia levar o jogo. Ah, Ribeirão, quem nunca foi a Ribeirão? Tomou muito lá, não. Lá é bom, hein? Pinguinzinho? É. Mas eu fui no Raiz, né? No Centrão, lá do Centro. Agora tá meio... Tem bastante no shopping agora. É, agora tem. E o Centro fechou. Só tem um, tinham dois no centro, agora fechou. Só tem um. Fechou embaixo do hotel. Aí, lembra que era embaixo do hotel, o primeiro. Sim. Aí eles fizeram do outro lado da rua e fizeram a tubulação passar por baixo. Agora fechou do hotel Mas agora tem nos shoppings também. Mas fechou então o original, o primeirão? É, você tá me embaixo dizendo que virou... do hotel não tem mais. Toda a minha infância eu ia lá no Pinguim. Pinguim Gourmet. Ah, não é, que no shopping é diferente, mas aí você tem... O negócio é na rua, né, no boteco, centro de né? Ribeirão piorou muito o centro de Ribeirão. Ficou mais perigoso. Cresceu muito a cidade. É, e aí no shopping você para o carro lá e tal, mas nem é mais negócio mais badalado, é mais para turista e o pessoal da velha guarda mesmo, o pessoal mais novo e quer fazer um gelo, vai em outros lugares. Você chegava ali na praça, era legal, você embaixo do Praça 15, ali. Não é? sei. O nome da praça eu não lembro. Sei que era na praça. Mas eu tenho uma tia que é muito caridosa lá. Como chama? Tia Albertina. Albertina. A tia Albertina, ela é... Ela é parente da Carmen, da tia Carmen? Ela é parente distante, entendi, né? Entendi, distante. Bem, lá tem um sorvete bom também. Tem um picolé de carne gostoso que... Mas você gosta? Naco de carne, né? Não, você falou que é gostoso. Aquela cafta congelada, né? Mas foi você que falou que é gostoso. Cafta congelada. Dia 18 vale. E 21 do 3 a volta, 21h30. 7h30. 20h30, né? No Vila Belmiro? Três horários, você pode ir em três horários. Isso aí. São três sessões. É, então, o jogo, da volta, 21-3. Tá. 21-3, certo? Isso. E o Santos conseguiu a liberação do sub-20, do Rodrigo e do Yuri. Então não vai desfarcar aí na reta final, porque já tá feio o negócio de atacante. É, lembrando que esse lance aí do Paulista, o Santos queria o Pacaembu, viu? E a federação é que, a federação é que determinou, né? É que eu não fiz o programa ontem. Não. E sobre, o Zeca, o Pérez falou que vai ter problemas. Olha, com relação ao Pérez, o Mano já disse tudo e disse muito bem. E claro que essa briga vai se estender, essa briga vai longe. O legal, essa altura do campeonato, seria realmente que os dois tivessem um acordo aí, fechassem um acordo, né? E cada o Santos... hoje eu escutei uma entrevista lá do dirigente do Corinthians. Ele disse que já está conversando há um mês, essa transação já vem há um mês, essa conversa, que o Santos tem interesse sim em um centroavante, em um meio campo, e que pode entrar, pode ser, né? Pode ser. O Santos reivindica o Luca e o Marquinhos Gabriel. E o dirigente do Corinthians disse que isso é um interesse do Santos. E que o Corinthians estava ligado, estava esperto nessa e acompanhando essa transação do Zeca, aí como todos estavam. Não pega cheque, não. São que não... Paulo, Flamengo. Tem gol, hein? Tem gol! Palmeiras, todos estavam ligados aí nessa parada. Fala, Vieira. Gol do Sevilha, hein? Gol do Sevilha. Com esse resultado. Quem? Ganso? Vai... Ganso? Quase. Não, é o Ganso? Quase. Com esse resultado e vai eliminando o Manchester United em casa. O gol foi do Ben Yedder. Tchau, Mourinho. Então, só para complementar, então, como disse o dirigente, o Corinthians amarrou muito bem isso. Isso faz. O Corinthians não vai se comprometer qualquer coisa que venha. Solidariamente, né, vai acabar, né? Não vai se comprometer com relação a qualquer coisa que o Zeca venha perder na justiça. E o Santos tem todo o direito de reivindicar, sim, né? Se reconhece que é um direito. E ganhar na justiça. Vai lá, briga, lógico. Mesmo. Vai lá e briga e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, cara. Então, o que eu acho engraçado um pouco é que... Esse é o chefe Benedetti, também torce pro Santos. Tem a informação que o Corinthians tem negociado e o Pérez deu a declaração hoje que foi pego de surpresa, que não tá sabendo de nada. Pegou de... Em contrapartida, eu perguntei pra um presidente que não tá sabendo de nada? Mais ou menos. Não é nenhuma novidade. E eu perguntei pro pessoal que cuida da carreira de um dos jogadores, que seria o Marquinhos Gabriel, e falou que... Então você é um cara muito bem enfronhado, hein? Né? Você tem bons contatos. Uma pessoa que cuida da carreira. Uma pessoa que cuida da carreira. Do staff. Nossa, tá boa, hein? Ainda bem que não é do Maradona, né? Se não perguntar. E falou que não tem nada, que não foi consultado. Então, eu acho que nesse caso, o que o Corinthians está fazendo é simplesmente... assumindo, entre aspas, a bucha que pode vir a ser o caso Zeca, tentando amarrar um contrato com ele, que se tiver alguma coisa a ser paga, seja feita pelos empresários dele, por ele. Mas eu acho que é muito arriscado, porque vários outros times se interessaram ao Santos e depois que pegaram o processo na mão, refugaram. Foi o caso do Flamengo, foi o caso daquele time lá da Espanha. Então, cara, eu acho que é uma bucha. Eu espero, sinceramente, que o Santos esteja muito bem amparado juridicamente. Porque o Santos não pode sair simplesmente perdendo nesse caso. Mas o advogado não é aquele do quiosque, né? Espero que não. Espero que o Santos... Isso é louco. O advogado, ele acumulava funções. Era o mesmo que era o médico que cuidou do Bruno Henrique. Ô, mano. Entendi. Ele fica de sunga atendendo. O advogado do Corinthians bom é o que assinou o contrato da Arena, né? Nossa, que humilhado. nada agora. Até agora, o Corinthians, até agora o Corinthians não mandou aí o estádio para os Estados Unidos para poder se tratar lá. É, o lógico que não. Continua Itaquera. É o Lulão lá. Não é de vocês ainda. Quando for, Arena Corinthians ou Bambi. Mas, o Lulão é nosso, velho. O Lulão é do povo ainda. Inclusive, ó, esses 150 milhões que o Corinthians vai economizar do Zeca, ele vai pagar o estádio. Vai pagar 10%. Vai. É 10%. É uma boa, lá. Eu acho que o Corinthians é o seguinte: já tá devendo mais de um bi. Fala assim, o que é mais 150 milhões? O estádio do Corinthians vale 10 ECAs, é isso? É. São 10 ECAs. Agora eu quero perguntar pro RG, fala, e pro sobre. Chefe enfronhado com os empresários. Boleirando, é o amigo dos boleiros. Nossa, né? Nossa, amigo dos amigos. Verdade. Se vocês teriam interesse no Ganso, porque o dirigente do Santos, o William, falou que o Santos sim tem interesse no Ganso. É um jogador que tem história no clube, agora valores, disposição do atleta, tudo isso passa por negociação. Aí a negociação, se vier a iniciar a partir do presidente. Vocês gostariam de ter o Ganso de volta? Bom, eu já disse e vou repetir. Eu não gostaria. Tem gol. Tem gol! Ai, cara, toda vai, vez fala, que o RG não, tá falando. Fala isso aí, você cara, velho. Não, espera um pouco, porque o gol já aconteceu, porra. Aconteceu, mas é a informação, né? Ah, então vai, dá a informação. Ixi, azedão pro United. Foi o Ben Yedder de novo, 2-0. Pô, mas se o United também. Chupa Mourinho. Nossa. Agora Mourinho morreu, né? Agora tem que fazer dois gols. Três. Tem gol qualificado, foi 0-0 o primeiro jogo em Sevilha. 3-2. Também é um gol. Não, mas o jogo é em Manchester. Não, mas quanto tá? 2-0. 2-0. A 0. 2-0, Bom, já foi, já é. Eu tá 14 minutos. Eu não gostaria, já manifestei minha opinião com relação ao Ganso. Agora, entendo também que é um balão de ensaio aí que o presidente do Santos deve estar fazendo para sentir a reação como a maioria faz, né? Das redes sociais, da torcida do Santos, porque todo mundo sabe que o Ganso não é unanimidade hoje na Vila Belmiro. Principalmente a volta dele. Então, sempre que é possível, o presidente, na intenção de trazer ou de resgatar um ex-jogador, vai fazer isso mesmo para poder até sentir, né? Mas eu, sinceramente, não gostaria, não. Eu acho que o Santos, assim como vários times no futebol brasileiro, precisa emergencialmente de um meia com a qualidade do Ganso. Se ele vier jogando bem, eu acho que vai ser bem aceito pela torcida. Só foi ele sair e o Sevilla vai passar lá, vai se classificar. Eu não tenho esse... Eu gosto do futebol do Ganso, não gostei da forma que saiu, mas se voltar jogando bola, não tem esse milindre, não. Sabe que é? Não é milindre, é que eu não acredito mais. Nossa, nesse atacou aí agora o Benedetto. Eu não acredito mais no relacionamento Ganso-Santos. Eu não acredito nesse, sinceramente, não acredito. Ficou estremecido, né? Eu não acredito, não. E o Ganso, que ele sempre foi conhecido, né, chefe, por dar mais passes pra gol do que propriamente fazer gol. Você viu a respeito disso, uma declaração que ele deu? Ele sempre gostou mais de dar passe do que fazer gol. Sim, ele falou, eu prefiro fazer isso porque eu nunca quero ser traído. Por quê? Desenha, Marcão. Mas é verdade. Manda um manual aí. Não, vou explicar pra vocês. Por quê, Marcão? Quem não dá assistência abre concorrência. Não. Hein? Entendeu? Você entendeu, Ale? Ele pega o microfone e nossa, foi boa, Deus. Marcão. Foi meu boa. Deus. Muito bem, cara. Os caras são muito ótimos. Nossa, Marcão. Oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Também no oferecimento de bateria zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa pro seu carro. E Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Vamos lá, seu Bento. Tricolor. Boa, vamos, São Paulo. Tricolor, bom, Tricolor, vamos lá. O Tricolor só repassando aqui, ó. No domingão, então, 18/3, lá na Greto Campanella. Às 16 horas e depois a volta no Morumbi, 22. Que dia é o primeiro? Domingo. 18. Domingão agora. Quatro da tarde e a volta 22/3 às 21. Que jogo de Morumbi. TV? Não, é na quinta. É quinta-feira. O domingo era TV e a quinta não. Então, no domingo eu tô falando. No domingo é. Certo? E o Anacleto, o São Caetano que vai mandar no Anacleto Campanella, não quis vender mando de campo, não quis. Engraçado, falando um pouquinho, voltando atrás ao assunto do Bragantino, É. Meu irmão até falou do lance de jogar contra o Bragantino, porque tem jogo pela Copa do Brasil. Mas que bela foto, hein? Mas engraçado que o Bragantino contra o Vitória pela Copa do Brasil também não vendeu o mando de campo, né? Jogou o primeiro jogo em Bragança, né? Inclusive ganhou do Vitória de 1-0. Bom, mas vamos lá. O que tem a ver com isso? Não importa. Puta idiotice. Não importa. Mais uma vez esse cretino falando bobagem. O que tem a ver com isso? O lance é o mano de campo. Ele tá falando. Eu tô falando do Bragantino. A coerência do Bragantino, mano. Se serviu a carapuça. Eles vão usar o Corinthians pra ganhar dinheiro. Eles sabem que o Pacaembu vai estar cheio. Ué, e o campo do Vitória não pode estar cheio também, os dois jogos lá na Bahia? Óbvio que não vai. Óbvio que não vai. Inclusive o seu time, o ano passado do Campeonato Paulista, ali nem fez as duas coisas, inclusive. Jogando as duas partidas no Morumbi. Que foi errado também, mano. Mas antes disso aí, tem o CRB. Sim. E Anderson Martins e Jusilei estão de volta. Estão à disposição para essa partida aí. Relacionados. E o Hudson não foi relacionado. Não. O Hudson não. O Jusilei provavelmente volte pro time titular, né, o seu Bento? Ficou algumas com semanas certeza. Parado aí, mas. E quem comanda é o Jardine, porque ainda não saiu o vice. Tá sem visto, né? Dá problema. Aguirre. Exato. É isso aí então. Diego Guilherme começa a trabalhar oficialmente mesmo na sexta-feira. O juiz do São Paulo e São Caetano. São Caetano e São Paulo é Vinícius Furlan. Começamos ganhando então. Por quê? Luiz Flávio de Oliveira não vai apitar, então acho que já começa 1-0 pro São Paulo. Tem Oliveira no nome, tá bom. Né? E a respeito também de sexta-feira, se falaram que o Aguirre provavelmente vai estar aí no CT já comandando o treino. Quem pode treinar também na sexta-feira, se pá, é o Regis, que tá vindo do São Bento aí. É, o menino que assinou. Já fez exames aí na semana passada aí, foi aprovado aí. E provavelmente na sexta-feira ele já esteja no CT da Barra Funda, treinando junto com o resto do elenco aí. Isso aí, um monstro da lateral direita. Agora vai! Mas vou falar, Sombra. Eu não sei como é que ele vai se portar em time grande, mas nos jogos que eu vi dele do São Bento aí, mano, tecnicamente me parece ser um bom jogador, viu, mano? Tá certo. Muito bem. Foram as manchetes do Estádio 97. Lembrando, você pode assistir o Estádio 97 no nosso facebook.com/energia97fm, tá bom? facebook.com/energia97fm ou pelo nosso site 97fm.com.br. Também pelo site você manda as suas mensagens aqui pro nosso estúdio. Deixa eu ver aqui se tem mensagens aqui da galera aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer as mensagens aqui. Daqui a pouco, vamos colocar login, senha, usuário e senha, daqui a pouco a gente abre, tá bom? Quem liga aqui dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac oferta McDonald's. Dizendo baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha um kit das baterias zero quilômetro. Mais uma frase bacana aqui, olha. Goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. E você ganha uma caneca do Buscapé. E dizendo, Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você concorrerá na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. O Estádio 97 tem um oferecimento de baterias zero quilômetro. O Vieira vai falar dessa rede de lojas que é fantástica. Opa. Quantas pessoas hoje... Quando foram pegar os seus carros na garagem, foram dar o start. Motor que não pega, Claudio Mota! É um bode. Meu Deus. Ô, RG, pelo amor de Deus. Me dá uma força, RG. Desculpa, errei, o jazigo é pra lá. Aqui é um morto. Mas eu não sei fazer, eu não fiz o curso do Domênico. E tem gol, hein? Saiu um golzinho agora do Manchester. Lukaku diminuiu. Quanto foi o jogo de ida? 0-0. Moeou. Então, um abraço, moeou. Só milagre. Já era. Moeou. Mas é isso aí, pessoal. Vou falar agora com vocês sobre a rede de lojas Bateria Zero Quilômetro. Uma distribuidora de baterias especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Marcão, você precisa de bateria para carro? Sim! Tem! Caminhão? Sim! Tem! Moto? Sim! Também tem! Tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal, você pode ligar para eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr risco de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. Os funcionários são próprios e vão até você e resolvem o seu problema. Liga lá e agenda, anota aí o telefone 3197-0266. 3197-0266 ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. E eu quero deixar um abraço, viu, RG? Sim. Pro Jorge das baterias zero quilômetro, que acabou de mandar uma Jorgeão. Mensagem. O Jorgeão mandou assim, ó. O Ganso foi o maior jogador da história do Peixe. Ó, o Jorgeão ele, falou isso? E ele quer o Ganso de volta, de qualquer jeito. Vou dar um conselho pra você. Você vai estar com o Jorgeão quando? Semana, é, sexta-feira. O Vieira tá sempre com o Jorgeão. Então aproveita. O Vieira não vive sem Jorgeão. Então aproveita e troca a bateria do Jorgeão. Bateria zero quilômetro. Legal, estamos recebendo aqui Estranho no Ninho, torcedor do Corinthians, vem de Santo André, é o Derlis, é Derlis ou é Derlis? Derlis Acosta. Derlis Acosta, corintiano. Ele está aqui porque ganhou esse direito ao fazer uma grande doação de fraldas geriátricas no ano passado, não é isso, Derlis? Isso, isso mesmo. Fiz a doação, coloquei aquele número e... Fui sorteado no final, né? O Vieira sorteou, lembra ainda? Pô, legal, Derlis. Pô, muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo a tua participação e aí a tua ajuda aí, legal. Que o pessoal precisa mesmo, cara. É, juntar o bom é agradável, né? Uma boa ação, uma doação. É. Sem dúvida. Ainda conseguir participar do programa que todo dia faz parte, né? Da muito nossa legal. Rotina. Cotidiano. Ali, nosso cotidiano. Legal. Você ouve o estádio há quantos anos? Então, eu conheci quando eu trabalhava num escritório, doutora Silene ainda, que tá me ouvindo. Putz, falou grande, pra doutora um Silene, hein? Aqui. É. Então, ela que me apresentou o programa faz uns 4, 5 anos só. Não sou ouvinte tão antigo assim, mas sim. Desde que descobri, então... Eu não acredito que existem dias... mulheres que atendem por doutoras e que ouvem o estádio 97. Ah, tem, né? Já, sério? Já tem a advogada que discute com o mano toda hora aí no ar. Ah, mas essa aí eu não sei nem se é advogada mesmo, hein, Vieira? Tá, isso tá meio suspeito, hein? O mano tá na dúvida, o mano pediu a OAB dela, não quis dar, né, mano? Não veio a OAB, hein? Não passou, não passou. Inclusive, ela ficou brava com você, viu, mano? Porque ela tava na torcida no domingo lá, ela ficou brava. Ela falou que... É, ela te deu um carteiraço, Marcão, lá? A Patrícia e a Laura. Ela te deu uma carteirada. Como é que chama a advogada quando ela não tem OAB ainda? Ela é... Bacharel. Bacharel. O Mota... Mas ela vai conseguir a dela ainda. O Mota falou que ela só fica com OAB uma vez por mês. Né? Ah, não, hein? É impressionante o público feminino, entendeu? Viu? Não sei se... É mesmo? Vocês conseguem ter esse alcance aqui, acredito que sim, né? Mas o público feminino é muito, muito grande. Ah, mais por minha causa, né? É, talvez pela beleza do Alexandre Oliveira. Nossa, obrigado. Ai. Ô, Sombra, antes de começar a minha participação, primeiro queria agradecer diga. A vocês aqui, né? No caso, já antes... tá acabando até. Já tá acabando. Obrigado pela participação. Calma, ali, acabou de começar. Eu queria fazer uma proposta. Excelente. Uma proposta? Indecorosa? Aqui indecorosa. Só vale proposta indecente. Manda. Então, que hoje eu vim aqui com minha camiseta. Camisa do Paraguai. Do Paraguai. Foi bem. Marcão tá meio de olho em você mesmo. É. Então, é que meu pai é paraguaio, era paraguaio, falecido, sim, né? Sim. Minha família inteira. Então, não tenho raiva nem nada, não tenho problema algum com isso. Acho que ele... foi infeliz na sua colocação, porém se pediu desculpas, sim, achei que claro. Morreu o assunto, acabou o assunto, né? Ah. E o Alexandre Oliveira, um grande fã do Romero, né? Romito, por favor. Eu trouxe minha bandeira do Paraguai aqui, ó, pro Alexandre passar o programa com ela. Ô, louco, aí sim, bela homenagem, Ale Oliveira. Aí, Ale. Passa o babão aí no Alexandre. Você podia ter descolado um calção usado do Romero pro Ale fazer como se fosse mas aí o Ale ia gostar, né? Acho que eu vou botar mais na cabeça pra esconder o... Vai esconder esse telhado aí, esse telhado devastado. Então. Foi bem, ficou bem. Vários bons jogadores. Gostou, Dodô? Tampar o bonito também ajuda bem, viu? Ficou legal. Isso, deu uma melhorada, porque pra melhorar, agora, né? Bom. Agora ficou perfeito. Ótimo. Agora a beleza prevaleceu. Agora sim. Tá parecendo um burrá agora. Agora deu uma enfeiada. Mas desse jeito o Alê não vai trazer toda essa beleza pras mulheres que eu acompanha no programa. Eu vou falar aí. Bolinha chinesa. Chefe, vem com a mina. Como é que vai ser no Vale Suíço isso aí? Nossa. E no navio esse final de semana? Alê e Tereza, cuidado, hein? Cuidado. E no navio esse final de semana? Chefe, vem aqui pra debaixo do Cafô. Ah, vai ter aquele lance lá na frente. Hoje o Alê vai ter o navio lá. No navio vai rolar o Titanic. E quem que é a Rose? Adivinha. Pequenininha, né? A pequenininha. É. Estão te chamando de Rose aqui. Hoje o Alê fazendo... Estão falando que você vai ser a Rose. Não tem problema. A Rose Anã. É uma mistura de Rose com Estela da novela. Não, vai ser Rosinha. Rose O Ale hoje numa cabaninha aí, fazendo estádio 97. Ó, é homenagem cabaninha aos grandes jogadores da história do Paraguai. Gamarra. Como Gamarra, por exemplo. Arce. Que nota você dá pro Tique Arce. Romero? Romerito. Pro Romero. É. Você sendo corintiano. Sendo corintiano, não, talvez o coração fale um pouco mais alto. Não, mas imparcial. Tira o lado do coração. Eu dou 7,5. Não, você não tá falando sério. Não, sem coração. É de 0 a 0. 7,5 quando joga mal. Nossa, peraí. Coração, ele. Se o Romero, esse Romero do Corinthians é 7,5. O irmão dele é 10. Deixa eu fazer um questionamento. Joga melhor mesmo. Se Pelé é 10, o Romero é... De novo. 7,5. Você insistiu. É bafômetro aqui. Posso explicar. Não, se Pelé é 10, o Romero é 7,5. Vocês não tem que se basear em Pelé, gente. Não, tem que se basear em quem? Pelé, Messi. Messi. Se vocês forem falar hoje, tem que falar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Tá, Messi. Vou de novo. Se o Messi é 10, o Romero é... 7,5. Mas eu vou explicar. Faço até um paralelo com o Mauro Betting. Logo que o Corinthians ganhou o Paulista ano passado, ele fez um texto no blog dele e colocando que. Mauro Betting é o que melhor escreve, né, cara? Ele colocou que tem o melhor grama artificial também, a cabeça também. Bonita mesmo. Ele colocou que nenhum time precisa de 11 Romeros, mas todo time precisa de pelo menos um que faça aquele serviço que ele faz. Legal, São Paulo já tem o Marcos Guilherme. Normalmente, então, nem é muito, não é muito atual isso que eu vou falar, mas normalmente é o volante, né? Não é o atacante que faz isso. É o carregador de piano, né? Mas o serviço que ele faz é essencial para o esquema tático do Corinthians, então tirá-lo hoje do time, por exemplo, eu acho que você acaba perdendo... Ok, vou confessar que na ideia do Alê acaba perdendo defensivamente, porque na ideia de todos os atacantes defenderem também, terem essa participação, um trabalho de grupo mesmo, então você vê que o Corinthians não tem grandes, talvez não grandes nomes de destaque, mas o trabalho conjunto é muito forte. Então a peça Romero ali é muito importante. Vocês amam o cara, não tem jeito, né? Ah, gente. Não, Alê, tem muito corintiano que entende de futebol e sabe da limitação e já pega o Romero no banco. Quando ele inventou essa falácia aí toda, essa mentirada aí que ele inventou, muito corintiano já estava contra ele. E aí ele conseguiu reverter, pelo menos trazer boa parte dos fanáticos pro lado dele. Mas tecnicamente, ele não entrega há muito tempo. Esse ano praticamente não entregou. Então, porque, eu acho que você não viu o último jogo do Corinthians. Marcar é importante. Um passe, vários atacantes marcam. Ué, a maioria a partir dos do momento. Principais. Não, peraí. Quando ele erra um domínio, todo mundo vem e começa a ironizar o cara. No último jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que era um time que estava sendo elogiado, inclusive por boa parte da mídia, falando que era o melhor clube do interior até então, era um time que estava dando trabalho e tudo mais. Então, falaram do Botafogo também. O Romero deu um belo cruzamento para o Henrique fazer o primeiro gol do Corinthians, eu não vi. Ninguém da mídia falar, tá vendo? O Romero deu um cruzamento na medida, ele deu um come no jogador do Botafogo de Ribeirão e cruzou na medida da cabeça do Henrique. Aí ninguém fala. Todo mundo o pessoal falou. Só gosta de querer. Não falou. É que uma jogada dessa individual com um atacante do campeão brasileiro por ano, eu acho pouco. No mesmo jogo em que ele foi dominar a bola, caiu de cara no chão e tropeçou. Eu acho pouco. Como não caiu de cara no chão, não. Mas isso... Como 25% corintiano, eu não é o que eu pretendo pro meu Corinthians. Mas pra quem é fanático e não entende futebol, é normal. Nossa, mas eu acho que assim, você pode ponderar que tecnicamente o Romero realmente tem uma vontade com o cara. Mas mesmo assim, isso não apaga o que ele já conseguiu fazer pelo Corinthians, o que ele já mostrou. Artilheiro da Arena ainda, tudo bem que isso... Uma coisa é fato. Já entrou pra história, né? Olha, é um negócio assim. O Corinthians sempre teve essa coisa de ter um carinho por jogadores, às vezes com perfil que. Às vezes o cara é meio caneludo, mas ele tem muita raça, etc e tal. Isso é meio histórico do Corinthians. Parece. Né? De gostar de alguns jogadores que tem uma boa limitação técnica, mas tem uma identificação com a torcida. Isso aí é uma coisa bem tradicional do Corinthians, né? É raro você ver esse tipo de situação em outros clubes limitados. Não, mas o Alê também não deixa de ter razão no que ele fala. É um jogador extremamente limitado. Sim, mas a gente. Ô, Alê, você quer ver técnica, você quer ver classe? Você quer ver jogadores aí que são consagrados? É Champions League, irmão. No Brasil o bagulho tem que ter garra, tem que ter entrega. E ele tem atacante de lado bom no Brasil, mano? Depende, o que seria um atacante de lado bom? O Lucas, por exemplo, o Lucas serviria para ser esse atacante de lado de campo. Tá entregando, como você gosta de falar? Não tá. O Lucas eu nem acho que é um exemplo disso. Aqui quem tá entregando? O Vieira. Não. O Vieira tá entregando. Olha, quem tá entregando, ó. Mas agora, realmente, quem tá entregando é o nosso repórter Tetinha. Ah. Ele está, atenção, ao vivo agora. Lá no Jockey Club, em frente ao Jockey Club. Que lugar bom pra ele entregar, não é mesmo? Ali tem mesmo, ali tem. É bobinho, então, Tetinha, hein? Os 10 primeiros que passarem por lá vão entrar no ar com a gente e vão ganhar bonés Estádio 97 Vista Aérea, tá bom? Então passe lá em frente ao Jockey Club, na Lineu de Paula Machado. Vocês vão achar lá o Tetinha, tá bom? E até porque vocês vão entender por que Tetinha. E vai estar o carro da rádio, né? Vai estar o... Quem que está lá? É o Gigante Zé ou o Esbelto André? Não é o Bife, é o André. Ok, então tá bom. Tá lá o André ou o Esbelto. Está lá guardando junto com o Tetinha, em frente ao Jockey, para você entrar ao vivo com a gente aqui no ar daqui a pouquinho. Avenida Lineu de Paula Machado. Os 10 primeiros vão ganhar bonés Estádio 97 Vista Aérea. Ô, estranho! Fica à vontade, participe, obrigado. Temos bastante coisa para comentar aqui no programa. Agora nós vamos para o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto de gasolina. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar, sua vida no seu tempo. Três ouvintes na sequência. Toca aí, Amanco. Virgem. Só os virgens hoje, né? Hoje é a virgem. Sim. Alô. Você já tinha aprendido a linha, Bá? Ah, já. Então tá bom. Hoje é terça, os virgens. Alô. Dedinhos. Quem fala? É o Neto. Neto. Manda consegui. Diga-se de passagem. Manda... Da hora, mano, da hora, de verdade, você tá ligado no coração. Manda o nome. Alô? Manda o nome completo. Oi. Aí, qual que é o nome completo, Neto? Alcides Cândido Ribeiro Neto. Ora, Alcides Cândido, hein, ô, bicho, é, aí do que nunca é. Ô, velho aí. Oi, por anos, falar hein? Nisso, Domênico, parabéns aí pro Faustão. Faustão? O Faustão mandou bem no domingo, logo depois da partida. Desceu a linha lá, você viu, mano? Eu não troquei o canal lá. Tava aí o Faustão pau, tava falando lá, respondendo aquela música lá da Globo lá. Aquela, hoje a festa é sua. Você viu que dia. Legal? É. Ele falou, eu me recuso a cantar isso, me chamam pra cantar, eu não canto. Enquanto não mudar essa porra desse país, eu não vou cantar isso daí. Ele tava nervoso, ele tava meio político. Globo, o Faustão tava político, hein? Ah, foi da hora, foi da hora. Ele falou, Dodô, vamos mudar a votação, bicho. É, mais do que nunca, hein? Temos direito aí. Ultimamente ele anda pistolando e falando tá bastante. Então. Mas eu acho importante que tenham pessoas com o quilate dele que possam falar. Que possam falar, porque quem vai fazer o que com ele? Vão mandar ele embora porque ele falou isso aí? Não. Quem perde é a Globo, desculpa, mas quem perde é a Globo. Ô, Sombra, e do jeito que eu dei parabéns pro Faustão, eu vou criticar agora a Ana Maria Braga, hein, mano? Mano, não. Vocês viram a cena, Sombra? Ah, eu vi essa cena. Ana Maria Braga, velho, ela tava ali preparando uma receita junto ali com o convidado e tudo mais. Aí ela meio que sentiu aí a vontade de espirrar ou então de assoar o nariz. Ela pegou um guardanapo que tava ali na mesa, um pano de prato, velho. Pano de prato. E ela esfregou no nariz assim, meio que tipo. Deu uma limpadela, dando uma limpada no salão. Tirou a estalactite. Velho. Aí o cara lá que tava lá fazendo o quê? Saiu verde? Não. Ela saiu, não, ela saiu de lado assim um pouquinho, aí deixou o pano ali em cima da mesa. O cara preparando o queijo, ele catou aquele pano, ele deu uma limpada no queijo. Quer que secar o queijo? Não! Tempero, aí depois, não, e o pior, RG, é que ela comeu depois o queijo, cara. Ah, ela pode. O bagulho e comeu, velho. Mas esse cara é o bumerangue, queijo, ele Deus fica melhor com esse tipo de... bom saber. Alô? Mas eu... Opa, peraí, gente, irmão. Coitadinho do Neto. É, o Neto, e quantos anos você tem, meu velho? Tenho 32 anos. Ah, RG, 3.2 hoje. É, e o nome dele lembra, então, depois disso tudo... O quê? Que o Faustão fez um veto à música do Fantástico. É sensacional! É o Neto. Mas aí é que tá. É Neto, RG. 9.7. Olha o RG enquadrado nessa câmera aí com esse emblema da energia por trás. Tá bonito, hein, velho? É. É. O Sérgio Louco tem que filmar o RG, não sou eu, cacete. É que ele, que você falou bonito, ele foi pra você, velho. Ah, você vai furar os olhos do Alê, né? É o louco. Jamais vou mexer com o ressuscitado. Tá parecendo um sorvete napolitano com essa camisa aí. Quer chutar, bebê? Alê, viado! Alê, viado! Tomou na hora, velho. Caraca, caramba, hein? Foi rolinho, essa foi de rolinho. A idade chega, vem pra, velho. Vem pra rede. O cara tá, a experiência do cara. RG, sabe quando a bola vem quadrado, cada um um toque só assim. É que o RG tem auxílio pro outro lado, né? Olha por lá. O RG tem auxílio dos espíritos, ficou soprando pra ele no ouvido. Tem mais de um aí. Opa! Ô, Neto, e o bairro? Eu moro no Jamaquara. Sai do aquário. Está correndo e afogado, velho. É. Não, nada. Para de fazer gargarejo. É. E o time? São Paulo. Olha lá. Afogando. Ô Neto, amanhã 7:30 da noite, São Paulo e CRB lá em Alagoas, cara. Tá com medo desse jogo? Eu tava tão nervoso que eu achava que era hoje. Eu achava que era quarta. Nossa, não vai entender nada, Neto. Ô Neto, se posiciona melhor, amigo. Sai do túnel aí, mano. É, você tá num lugar aí que tá. Você tá de badada. Não, tá ruim. Não, não melhorou, não. Isso aqui lá não. No começo da sua ligação tava boa, mano. Agora zoou o bagulho. E agora? Melhorou? Netão. Então repete o zumbido aqui. Vai ser um jogo treino, vamos passear, né? Então, São Paulo, né? Na realidade, mano, na realidade é o seguinte, o São Paulo ganhou o primeiro jogo de 2-0, pode perder lá de 1-0 que tá classificado. Eu acho que o São Paulo amanhã tem que jogar com inteligência, mano. Porque assim, pega depois no domingo o São Caetano aí, que é um jogo que aí sim você precisa ganhar. Então amanhã provavelmente vai estar calor lá em Alagoas, lá o São Paulo se meteu um golzinho ali, dá aquela segurada no placar ali, já era, não é não, mano? Não, então, eu concordo até com essa observação, mas o São Paulo, ele precisa se impor pela camisa, pela história, pelos títulos que já conquistamos, então o São Paulo tem que chegar e atropelar mesmo. E, meu, infelizmente, felizmente é time pequeno, e o São Paulo tá precisando... Né, faz anos que a gente, como São Paulino, pra quem entende futebol, que São Paulo não convence, não põe um time com vontade, um elenco, né, pra conquistar títulos. A gente só passa raiva com o time do São Paulo. Ô, Neto, muito... Oi? Calma. Não, complemente, depois eu tenho uma pergunta. Então, faz anos que a gente não vê um time mesmo, né? Né, aquele time que foi tricampeão brasileiro, um time que jogava com vontade, que nem o Amoroso. Ele postou no Instagram dele algumas coisas sobre o Dorival. O time não tem comando, na verdade, né? Ainda me traz esse técnico aí meia boca. Sei lá, eu acho que... Você não gostou, então? Ô, Neto, aqui, você não quer incluir o Mota na conversa? Porque você falou só o São Paulino que entende de futebol. Cara, eu vou falar uma coisa. O Mota, na moral... Ele é meio juvenil, né? Nossa, que isso? O que é? Como assim juvenil? Desculpa. Eu acho que ele é mais chupetinha. Então, chupetinha, ele não entende, ele é Nutella. Tá ligado? Nutella, você que entrou reclamando do técnico, eu que sou Nutella. O cara nem não, chegou mas... ainda, você já tá queimando o cara, eu que sou juvenil. Não, nem viu cara, ainda. Eu tô te enganando, é porque eu vejo o Mano te zoar aí, o Mano é o maior comédia que tem, clubista, tá ligado? Oh. Você abaixa, tá ligado? Você não bate de frente com esse policial. Oh, comédia é você. Antes de mais nada. Três mundiais, três libertadores. Vamos lá. Tem que ir dentro desses caras aí, mano. Ô Neto, antes de mais nada, velho. Vai fazer um gargarejo, velho, com maisena pra ver se você engrossa a sua voz de balão de gás hélio. Já começa por aí, mas é verdade. Vai com argumento, voz, parece mano. Que deu uma baforada no gás hélio. Vai com argumento. O Motinha, ele responde até onde dá. Ele não é trouxa igual você, que teu time tá passando vergonha. Tem 10 anos, inclusive a torcida tá fazendo protesto na frente do Morumbi, falando que estão sendo humilhados pelos adversários há 10 anos e dá murro em ponta de faca. O Mota, ele não pode ser um fantoche, tá certo? Como o senhor, que deve ser massa de manobra por parte da diretoria e deve estar ligando aonde, aqui no estádio véio? 97 aqui, amando do Leco. É isso. Ô, mano, você entende tanto de futebol que eu tô ouvindo aqui você, você falando que o Romero joga bola. Eu sou o melhor time da Zona Sul, que chama Acadêmicos da Vila Fachini. Ele não fica nem no banco. Fraco. Aonde? Só tem aleijado esse seu time aí. Só um maluco zoado. Não, ele não joga fraco, nada. Fraco, meu irmão. Ele joga é fraco, mano. Mano, se você fosse com ele, os caras do teu time têm o pé pra trás. Curupira. Ah, que isso. O Romero joga bola. O Romero joga muito, seu comédia. Se o Romero fosse espanhol. Se o Romero fosse espanhol, ele ia estar tirando o lugar do Davi Calma, Neto. Você queria fazer uma observação? Sim, então, porque falando dos problemas do São Paulo, né? Questão de 2016, eu tava aqui de novo. Eu fiz o Estranho no Ninho, participei como Estranho no Ninho. E uma das manchetes que eu tinha trazido era justamente Ricardo Gomes é demitido pelo São Paulo naquela época. Então você vê que eu retornei aqui ao estádio e mais uma demissão. Mais uma então demissão. É você. Então é demissão atrás então de demissão. Então é você, o cara. Mas o Teres. Não, eu não tenho esse poder. O responsável. Não, não tem o poder do Dodô que manda, desmanda ali, que derruba. Ele derruba, derrubou o Eduardo Batista no Palmeiras. Mas o Teres pode ficar a maior ciranda de técnicos aí trocando no São Paulo. O problema do São Paulo é ter jogador protagonista, jogador de qualidade. E muitas vezes, não basta ter só a qualidade. Você precisa unir personalidade à qualidade. Então você pega às vezes algum jogador, que nem era o Danilo. O Danilo era um jogador que ele chegou no São Paulo com muita desconfiança. Ah, mas esse cara é lento. Mas ele era um cara que em jogo grande... O cara aparecia. Ele não se escondia. Você entendeu? Por exemplo, São Paulo tem alguns bons jogadores. Alguns, muito poucos, hein? Por exemplo, você pega o Cueva. Mas não sei até onde que o Cueva é jogador de jogo grande. Você entende o que eu tô dizendo? Sim, mas aí não entra o trabalho do técnico também, ô Sombra? Eu acho que tem muito. O Tite faz muito isso, cara. Ele sabe render, sabe fazer o cara render. Trai o máximo, né, do jogador. Eu acho que para algumas pessoas, de repente, isso pode funcionar. É que nem um cara que vai no psicólogo fazer um tratamento e o psicólogo dá jeito naquela pessoa. Tem outros que às vezes não consegue. Você acha que o Cueva num Corinthians hoje, por exemplo, não seria gigante? Tipo assim. O Cueva no Corinthians, a vontade que ele apresenta às vezes, não. Não sei se... É isso. Olha, não, mas tu falou com esse Cueva no Corinthians hoje não entra em campo. Ele não vai conseguir se extrair dele. Sim, o máximo que ele consegue, falando, com certeza. O Cueva é um ótimo jogador. Então, pode ser que sim. Porque, às vezes, o cara entra, mas dentro de um contexto onde não exige o protagonismo dele. Então, se ele vai entrar onde já existe um protagonista, no caso, vamos supor, o Corinthians lá, né? Ah, tem o Rodriguinho e tem o Jadson. Então, o protagonismo hoje do Corinthians, ele está em cima do Rodriguinho, do Jadson, do Fagner, do goleiro, do Cássio, do Balbuena. O cara tem que resolver sozinho, né? Então, agora, hoje no São Paulo, quando você tem o Cueva em campo, você tem o Cueva lá jogando, espera-se que ele resolva. Porque você vai olhar do lado, você fala, caramba, meu, o Valdívia chegou agora. Também não mostrou se é o cara que pode resolver, que vai trazer protagonismo. O Nenê chegou, eu acho que acho que o Nenê é um jogador vencedor de personalidade. Ele é bom. Mas ele também é aquela coisa, como ele também não pode jogar o jogo inteiro, tem aquela coisa fisicamente, não sei o que lá. Então, o contexto de São Paulo não está arrumado para que jogadores coadjuvantes consigam ter o seu melhor. Porque ele ainda não conseguiu definir quem são os seus protagonistas, cara. Não existe filme onde o coadjuvante aparece sem ter protagonista. Não, e tem uma coisa pior no São Paulo. Hoje, todo mundo que chega, inclusive o técnico, vai ter essa pressão. Tem que resolver agora. Cada jogo é um incêndio, entendeu? Então tem que ganhar. E o Breno voltou? Mas você perde uma pressão violenta. É uma pressão gigante. Então a pressão do jogador, que é mediano, ela fica tão grande que o cara fica muito ruim. Que São Paulo tem protagonista sim, cara. O Rodrigo Caio, apesar da gente criticar que é a fase que ele vive, aí, aliás, de um ano pra cá, ou até mais, tem caído muito de rendimento. Ele deu uma melhorada esse ano. Mas ele é protagonista, desculpa. O Petros, agora vocês vão falar que o Rodrigo Caio tá merecendo a vaga dele na seleção. Não, ninguém falou isso. Mas o Alê falou. Farrão quanto você. Mas, mano, o Rodrigo Caio sempre foi convocado para as categorias de base, inclusive na seleção principal aí. Sim, sempre foi. Quantas convocações ele tem aí? Então a gente não pode falar que o Rodrigo Caio não é protagonista. Eu não consigo enxergar no Rodrigo Caio um protagonista do futebol. Quando eu falo jogador protagonista, é um protagonista do futebol. É um diferencial. Pega aí então os protagonistas do Corinthians aí em termos de futebol. Pra mim, o Cássio. Mega goleiro. Balbuena também. Balbuena. Baita lateral direito. O Balbuena chegou e o Balbuena, um pouco que jogou no Corinthians, já mostrou muito mais que o Rodrigo Caio. Rodriguinho e Jadson. Hã? Rodriguinho e Jadson. Mas o Rodriguinho. E o Romito não? Gabriel, velho. A gente não chegou no ataque muito ainda pra falar da estrela. Mas então, aí que eu falo, entra muito o trabalho do técnico aí, cara. Eu acho que Rodriguinho e Jadson são bons jogadores, mas não é nenhum monstro. Marcão, desculpa. Mas não dá pra avaliar por causa exatamente isso. O cara chega no São Paulo, ele tem que resolver. Ué, mas ele tá no São resolver, Paulo, irmão. E o cara não consegue. Se ele é um jogador dentro de um contexto que tá tendo tudo, Marcão, bem, o cara estar vai no São Paulo render. Não significa ter que resolver. O cara pode ter que resolver. Não, mas ele significa que por estar no São Paulo, ele tem capacidade pra isso. Então, mas é que tá. Eu acho que jogadores que custam 10 milhões tem que chegar no São Paulo e resolver, sim. Mas 10 milhões, quem decidiu pagar foi a diretoria. É. Não, conta? Mas, ô Sombra, a gente não discute aqui o valor, vamos dizer assim, do Diego Souza. Ah. Mas, cara, o Diego Souza, onde ele passou, ele jogou bola. Ele foi bem no Grêmio, foi bem no Vasco. No Fluminense ele foi bom também. Não tem por que ele chegar no São Paulo e não representar também. O Diego Souza. No Fluminense ele ficou, acho que uns. Mas se, três se não tiver um time que ajuda ele, ele joga muita bola, cara. Se não tiver um time que ajuda ele, não vai resolver. Mas o Diego Souza não vai ser nunca protagonista enquanto ele tiver com esse físico capenga. Pois é, mas isso. É isso que eu tô falando. Isso, por isso que eu tô falando. A questão aí não é o clube, é o jogador ele chegar e assumir a condição dele que tá abaixo. Ele chega e fala, ou, bom, mas o que tá em volta dele, trabalho Marcão? Completo, então, né? Desde a diretoria, tá comissão técnica, jogador, não, tá técnico. Claro. Mas o que tá em volta dele? Não adianta ter um cara protagonista que em volta do São Paulo, por exemplo, tem um Diego aqui, Souza aqui, vai lá, marca gol, o cara toma 10. Duas pessoas neutras dentro do assunto. RG número 2. Pra você, tem jogador protagonista no São Paulo? Se tem, quem são? Quando quer jogar bola, só o Cueva. Pode ser um protagonista. Quando quer jogar bola. Mas aí fica muito difícil você depender da vontade do cara, né? Ó, mas vocês estão supervalorizando demais o Cueva, hein, velho? Cara, eu não estou valorizando. O Cueva não é e jamais será um protagonista. Não. Ale, aí você tem que entender pro time. Mano. No cenário atual, São Paulo. Aí tá falando pro São Paulo. Tem protagonista pra você no São Paulo? Pra mim tinha ano passado o Hernanes. Esse sim. Isso é um protagonista. Esse sim. Esse é porque você não pode colocar no mesmo balaio, ô Sombra, eu concordo com o Alê, o Cueva e o Hernanes. Fala, os dois são protagonistas? Não são. Concordo. O Hernanes é, o Cueva não é. Falar que o Cueva é um jogador protagonista, velho, é desmerecer o futebol e o cara que tem essa característica. O Cueva ajuda muito. Eu vi quando o São Paulo ficou sem o futebol do Cueva. Não, mas aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o menos pior, uma coisa é você ser protagonista no futebol brasileiro, para o futebol brasileiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dentro da sua necessidade. O São Paulo vive o seu Paulo momento de novela da Record. O São Paulo dentro da necessidade dele, o Cueva é sim um protagonista. É o elenco de coadjuvantes, né, Sombra? Não, é o cara que saiu da Globo. Não, é o momento novela da Record. O cara sai da Globo, o cara sai da Globo. O seu protagonista não é o melhor protagonista. Ele era coadjuvante na Globo. Ele foi pra Record pra tentar ser protagonista na Record. Pra Record, tá bom. Mas pra competir com a novela da Globo não tá. Eu acho que seria uma novela do SBT. Ô Sombra, só concluindo, logo em seguida veio o Rogério Ceni, né? Logo depois da demissão do Ricardo Gomes, de Rogério Ceni, mais um trabalho mal sucedido. E por falar injustiçado também, ó, o boneco aí com voz de gás hélio aí quer falar e vocês não deixam falar. Fala assim. É que ele só falou bobagem, eu até entendo aí vocês boicotarem o cara. Fala aí, Josias. Falou bobagem. Mas ele só elogiou você, nossa, pô. Tá deitando. Diz aí, Neto. Tô brincando com ele. Vou falar uma coisa, assim, o que eu vejo... Desculpa a brincadeira aí, mano e Motinha. Adoro vocês aí. É dona Farofa, né? Tava dirigindo até encostei o carro aqui. Agora eu vou falar sério. Vai tomar música, senhora, hein? O que acontece, assim, eu vejo que a diretoria de São Paulo, ela contrata muito mal e vende bem. Isso aí a gente não pode negar. E eu acho que o Raí entrou ali pra mudar isso. Mas eu acho que ele não soube contratar. Que nem ele trouxe o Trellis. Pô, pagou 10 milhas. É um centroavante fraco. Ele não é diferente, ele é mediano. Então, você vê o goleiro, o próprio Jean também, fraquinho. Você pega, a gente precisa de um lateral direito. Desculpa, o Militão não é, não pode culpar o cara. Tá chegando o Regis, é isso aí tudo. Eu concordo. Agora o Jean, eu não acho o cara. Fraco não, velho. Você pega o nosso lateral esquerdo, fraquíssimo. O Rodrigo Caio, desculpa, ele é penteado. Ele é a maior farsa do futebol. Que isso. Gente, o Balbuena é um baita de um zagueiro. Ele sim. tem personalidade, é um jogador. Jogador ele tem que ter perfil de bandido. Perfil de contrato bandido. Bruno goleiro. Escadinha, então. Olha. Ô Neto, cara, obrigado pela sua participação. Pode valeu. Fazer um merchan, hein? Pode. Fazer a promoção do McDonald's da bateria? Então vamos lá. Eu só não me recordo como que era. Você só não recorda o slogan, é isso? O slogan, rapaz. Eu só vou falar o comecinho. Todo dia... É dia? Tem uma dia de Mac oferta no McDonald's. Isso, não, é todo dia de clássico no McDonald's. Mas tudo bem, vai por aproximação. Você ganhou um par de vouchers da Mac oferta da McDonald's, né? E bateria zero quilômetro, onde... Oh, meu Deus do céu, agora você não, o meu Deus do céu não está lá. Não está lá. Não vai dar, não vai dar, senão é muita mordomia, boleza, muita né, moleza, cara? Né? Valeu, Neto, um abraço, cara, tudo de bom. Eu pego os vouchers. Aqui na rádio, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tá certo, então, um abração. Valeu, cara, abraço. Um abraço geral, um abraço pro acadêmico da Vila Fachini. Valeu, um abraço. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca Manco! Amanco! Alô! Alô! Quem fala? Douglas. Ô Douglas, tudo bem aí, meu? Tudo bem, Dudu? Tudo bom, Douglas do quê? Douglas Cordeiro Mastrocola. Mastrocola, e quantos anos você tem? 38. 38 hoje, RG. É, mas precisa tomar cuidado, hein? O quê? Tomar cuidado? Como assim, RG? Porque se o Mastrocola, de repente pode quebrar, bater um vento. Mas é sensacional! Mas tem que ser do Ale. Tem que ser o Mastrocola, hein? Sensacional, é muito bom. É o ressuscitado. 9.9. Ah, tem que ser 10. Você trabalhou melhor do que o cozinheiro do Péricles. Oh, elogio do Alê, hein? Posso voltar a assistir. Ah, porque você parou? É, já é uma possibilidade. Por isso que nós saímos do ar. Caiu a audiência? Não, caiu. Ficou zero agora. E qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro na Vila Matilde. Vila Matilde. Vila Matilde. Tá certo, e o time? Palestra. Nós, verde. Palestra. Que xi, ó. É líder, que xi. Se fala chipo líder, vai falar o quê? Pro segundo colocado, terceiro? Você tá louco? Sem casa. Palestra. É pro quê, mano? Pro quê, mano? Sem casa. Ô, Domênico. Pera aí, ô, mano. Você que tá falando de casa, mano? Mano, só um minuto. Essa brincadeira não dá pra você fazer. Mano, vocês nunca tiveram casa na vida. Você quer falar o quê, Cassu? O Cassu, pô. Fala, RG. O cara não tá vindo de casa, Ale. Fala, mano. Fala de casa, mané, aí. Paga a casa que vocês estão morando aí, ô trouxa. Faz tempo que eu não vou aí pra Paulista, mas de vez em quando aí tá rolando ainda os protestos aí da galera que já tá vermelho, não tem? Hoje tava tudo. Ô, Domênico. Oi. Ô, Domênico, pega aqueles caras lá que tem o boné vermelho, mano, os caras da reforma agrária, mano, vai lá na porta da W Torre ver se vocês conseguem reaver aí a casa de vocês. Reaver por quê? A casa é nossa, ô mané. Não, a W Torre, ela emitiu uma nota, vocês viram a nota da W Torre falando a respeito da diretoria do Palmeiras? Tem nada de W Torre, tá rolando um azedume aí, irmão. É verdade, eles emitiram uma nota pra falar a respeito desse caso aí. Mano, azedume tá a tua casa que vocês não pagam essa porra aí. É isso que azedume fecha aí. Vocês não pagam há muito tempo e tá devendo mais de 1 bilhão, filho. Vai se pagar a casa aí de vocês. Antes de falar da nossa, vê a sua aí, ô filho. Que tá feia coisa aí, mané. A dívida tá controlada, irmão. É, tá, ô. Tá super controlada. A dívida tá controlada. Vai ver, ô, mano. Juros. Cuida do Lulão aí. Arena Corinthians. Cuida do Lulão. Lulão. Arena Corinthians. Se sente mais feridos do que você falar Itaquerão. É. Não, Lulão. Não, obviamente. Não foi mais ferido. Nada melhor do que fazer homenagem. Nem todos. Fazer homenagem a quem deu o estádio pra eles. Ó, vai lá falar do estádio do Valtão aí, ó. Meu time, se quiser marcar um jogo amanhã, ele pode. Ele tem a chave. E daqui a pouco pode ser presão, né? A chave é do Lulão. E é do porco. Fala do porco. A minha chave tá na gaveta do criado mudo. A sua não, tem que pedir pro Valtão. Ô, Douglas, não. Valtão, empresta a chave. O nosso, a gente, quando a gente joga, a gente não precisa pagar, porque é nosso. Toca o porco aí, Douglas. Lógico que paga. Fala aí. Não paga nada. Fala, porco. É da W Tour. E vocês perguntaram, tem que pagar, e não tá pagando. Ô, Douglas. Segue o jogo, sem falatório. Ô, Douglas. Oi, Dodô. Bom, agora vamos pegar o Novo Horizontino. Primeira partida, sábado agora, né? Já é sábado agora, né, RG? Sim. Sábado agora. Difícil. Sábado lá e depois terça-feira aqui. Eu acho que é tranquilo, vai passar tranquilo. Também acho que o Palmeiras, se jogar esse futebol que dos últimos jogos aí, começa a entrosar também. Tem alguns jogadores que devem já tomar a posição de titular. Um deles, na minha opinião, é o Scarpa. Também acho. Fez uma partidaça aí, né, no último jogo. Bom, dois corros meteu lá, hein? Tudo bem que é um time mais mequetrefe, né, RG? Mas, mas é um cara que jogou muita bola no ano passado. Mas, então... mas se perde é porque perdeu. Exatamente. Entendeu? É isso que eu ia falar. Troca o técnico. Se ganha, né? Porque exatamente. Tem jeito, velho. Então é bem por aí, né? Eu concordo. E infelizmente o William perde a vaga no time, mas o time fica melhor e o Palmeiras é sensacional. Mas fica um bom banco também, né, Douglas? Se garante, né? Importante. Ali não é nem um banco, um sofá, né? Repleto ali, né? Caramba. Pô, você fica com a nuba. Se Palmeiras jogar dessa forma que nós estamos aí pensando aí juntos, né? De colocar aquele time lá. Bom, atrás o time é o mesmo, né? Não deve ter mudanças, não. Deve ser Jailson, os dois zagueiros que vem jogando, Antônio Carlos e o Thiago. Do lado direito, o Marcos Rocha. Do outro lado, o Vitor, né? E quando voltar, depois o Douglas deve jogar nessa posição. Ou não sei como é que vai ser. Porque do jeito que o Vitor tá jogando naquela lateral lá... O último jogo contra o... Tá jogando muito, né? Jogando muito. E aí o miolo deve ser... Felipe Melo, o Bruno Henrique, que vem jogando muito, ganhou a posição do Tietê. Que coisa, né? Aí você tem o Lucas Lima, deve também ganhar a posição do lado de lá, do William, né? Deve ser o Scarpa, do outro lado, Dudu e Borja. Deve ser esse o time. Aí você tem Guerra, Keno, William, Moisés, Tietê. O próprio Douglas, que deve, não sei se já tá pronto pra ir pro banco, mas vai ter o Douglas ou o Vitor. Cara, é um banco que eu vou te contar. Desses aí só o Tietê fica salgado, né? Como é que é? O Tietê, né? Desses aí. O Tietê, RG, parece que vai... O Ale parece que trouxe a notícia, né? Que o Tietê vai jogar na lateral, né? Vai ser o reserva. Vai de lateral? Eu acho que agora ele vai improvisar. Aliás, se não me falha a memória, Ale, me ajuda aí. Como diz o outro, me ajuda aí. O Tietchan não começou jogando na lateral direita? E depois ele migrou pro meio ou não? É que a gente não lembra muito dele antes do Aldax. Mas se não me engano... No Aldax não tinha, era Kama Sutra, né? São várias posições, né? Não, mas se não me falha a memória, vocês podem me ajudar aí, quem souber. Eu, pelo que eu me lembro, parece que ele começou atuando na lateral direita e depois foi pro meio. Tanto que quando no Palmeiras, ele, não. Quando ele veio... Não, mano, não. O Aldax, eu lembro dele na direita. Na lateral direita. Então, ele começou na lateral direita. Não, mas no Aldax era ele e o Camacho, hein, gente, no meio campo. Então, mano, mas parece que quando ele começou, era na lateral direita. Eu lembro do... Depois ele jogou no meio e o Palmeiras trouxe ele. E no começo, você lembra quando ele fazia ele e o Jean? Quando eles trocavam de posições, quando o Jean jogava no meio, ele ia pra direita. E quando o Tietchan ia pra direita, o Jean vinha pra lateral direita. Ele atuou nessa área já, ele não é novidade pro Tietchan. E nesse time do Palmeiras, ele só vai poder atuar... Vai ter que se virar aí, né? Ele vai ter que ser reserva ou do lateral ou do meio de campo, RG. Porque, eu não sei, ficou pequeno pra ele o negócio lá. Complicou, né? No meio não cabe ali, não. Ele vai ter que tentar ganhar a posição do Bruno Henrique, que tá jogando muito. Mas difícil. Vai sair, não vai, vai tirar o Bruno Henrique pra colocar? Acho que não sai mais, não. Difícil tirar, hein? Por enquanto, ganhou a posição, né? O Douglas. Oi. Tem mensagem aqui do Alexis falando: mande um abraço, foi meu professor no Colégio Fênix. Exatamente, eu dava aula de contabilidade, foi o seu grande. No Ipiranga ali? Dos meus alunos ali, exatamente. Rio Fênix, e o Alexis, Luiz Santos Nascimento, porque o Alexis foi seu aluno, ele lembra de você. Mas você lembra do Alexis? Lembro, ele trabalha no escritório que eu trabalhei muitos anos, ele tá lá até hoje. É peixe. E é bom profissional ou mais ou menos? Não, é bom profissional. O aluno foi bom aluno também, é bom profissional. Olha aí, parabéns, hein, Alexis? Legal, né? É isso aí. Ô, Solo, posso fazer uma pergunta pro Mano? O Mano, ele tem restrições a responder pergunta de palmeirense, mas vamos ver, né? Não, vou abrir uma exceção, hein? Não é sobre o Palmeiras, não. É uma dúvida que eu tenho. Que eu escuto a vocês há mais de 15 anos, eu venho escutando o Mano criticando o Guerreiro pela postura que ele teve com o Corinthians. É verdade. E o que ele acha que o Zeca fez pro Santos? O que tem? E a postura do Zeca em relação ao Santos? Não é a mesma coisa que o Guerreiro fez com o Corinthians? Mas o RG que se doa por ele. Eu quero que o rego dele pegue fogo. Que cena é essa? Imagina o RG com o rego pegando fogo? Não, mas é verdade, eu não entendi. Você acha que eu deveria tomar as dores do RG e criticar o Zeca? não atores RG, criticar o Zeca porque ele fez a mesma coisa com o Santos. Não, mas peraí. Não, mas ó, é diferente uma circunstância. Distinção, mas peraí, acho que é diferente. O Mano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hein, gente. O Guerreiro no Corinthians, quando ele optou por sair, o contrato dele tinha acabado, o Corinthians disse que o valor que ele pedia era muito acima do que o Corinthians pretendia pagar, ele buscou novos horizontes e acabou acertando com o Flamengo. O que eu critico com relação ao Guerreiro foi a postura dele de ter dito, sem ser coagido, que ele não vestiria a camisa de um outro clube brasileiro e que ele jogaria somente no Corinthians aqui. É aí entendi. O principal ponto aí do meu questionamento com relação ao comportamento do Guerreiro. Entendi. Agora, a briga do Santos aí a briga do Zeca com o Santos é algo referente aí ao que o Zeca entende que merecia ter recebido e o Santos não pagou de forma correta, que era FGTS, uma série de outras alegações lá que o Zeca entende. E é associado a isso também as ameaças que ele sofreu aí naquele processo lá que sai, não sai, fica, não fica. A torcida do Santos aí tava brava com ele. O Zeca não tava jogando bem, a torcida foi lá, ameaçou ele, inclusive houve uma agressão contra ele aqui no aeroporto de Guarulhos, e acabou culminando também como talvez uma das alegações dentro do processo para que o Zeca rescindisse o contrato de forma unilateral com o Santos. Não, mas... Entendi. Nossa, você deu um semi-show de informação agora, hein, mano? Não rescindiu, né? Caramba, não, hein? Mano é bom, acompanhando a foto. Valeu, Neto, tamo junto. Ô, Douglas, muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Boas aulas pra você. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Leio 15 anos escutando estádio todo dia na volta pra casa. Muito obrigado a todos. Boa, galera. Valeu, cara. Obrigado, viu, Douglas? Valeu, abraço. É isso aí. Valeu. Daqui a pouco vamos falar do jogo do Santos, hein? Santos na Libertadores já vendeu 11 mil ingressos pro jogo contra o Nacional, hein? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Vamos ao terceiro ouvinte. No momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco! A Manco! Alô? Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. O Rodrigo, tudo bem? Tudo bom. Rodrigo do quê, o nome completo? É Rodrigo Henrique Costa Alves. Como? Costa Alves. Que susto, hein? É, eu entendi outra coisa. É a primeira vez que hoje é dia do Sol dos Virgens aqui, hein? É verdade. É sério mesmo? É, porque você já ligou? Ah, já liguei. O Paulo perguntou, você não acertou. Tchau! Pegue o seu banquinho. Tchau. E saia de mãozinha. Porque eu lembro aí que... Pelo menos foi honesto. Teve um trocadilho aí que fizeram mas com Costa Alves. Aí eu lembro que foi bem ruim o trocadilho e marcou isso. Alô? Marcou. Que isso, alô? Foi um dia que o Mota resolveu fazer trocadilho. Ah, eu nunca fiz trocadilho. É. Quem fala? Trocadilhos. Fácil. Escala a boca, porra. É, qual o seu nome? Nossa, não, tem que botar a ordem aqui. Estúpido Gatsu, fica quieto aí. É, qual o seu nome? Ouvinte tem prioridade Carlos. Aqui. Carlos do quê? Carlos Alberto Saco S.A.C.C.O. Júnior. Saco? Nossa. Ah, não. Saco. Mete a boca nele, Mota. Bom, é... Soletra é pra nós, né? S de sapo, A de amor, C de casa, C de casa, O de ovo. Vocês não entenderam, saco? Não, eu não tô falando. É outro nome que não quer que soletra. O RG. Bah. Fala, Maurício. Olha, o Mota, ele não pode ir na feira e ver a barraca de laranja. Olha, mano. Velho, aí quantos anos você tem? Melhor deixar. Vou fazer 31 sexta-feira, meu aniversário. Ah, sexta agora, RG. Sexta agora faz 31. Tem 3.0, mas vem 31 aí, RG. 31? É, vai vir aí, vai vir. 31 é uma idade que o cara tá curtindo pra caramba, tá numa boa. Sim. E nada enche o saco do cara. Ah! Sensacional. É demais. Sensacional, RG. 10. Entendeu? 10, Ale. Eu já achei o show do. Eu achei o show do Pablo Vittar um saco. Você achou lá? Você achou também? Pelo que mostraram aí. Deu aquela alongada. Pelo que mandaram aí. Você achou? Deu uma alongada. Mandaram pra tirar o. Bela pacoteira, hein? Cacete, hein, velho? Taco deu uma lembra, né, Ale? Pô, Ale, você não sabe, cara. Olha aí. Falou em saco. Ah, ele assim junto, mano. Falou em saco, né? É, na novela, velho. Na novela. Não, velho. Tem a novela? O velho noveleiro. Sabe aquela que se dizia virgem, que queria casar com o cara que lapida as pedras? Sim. Você assiste, Ale? Ela é homem. Homem? Como assim? Ai, ai. Ah, não. Como assim? Homem! Ela é homem! Não. Homem! Você vai ver que é! Não, se ela ficou todo esse tempo dando lá no... Dando no... o quê? Oh! Dando o quê? Dando o que falar. Ah, sim, é, entendi. Dando o que falar lá. Ah, então, entendi. Mas quem subia susto. Com ela era por outros motivos, RG. Ah, não. Não. Sim. Rapaz. Ah, não acredito. É verdade. Do nada aparecer com esse pessoal. Como surpresinha. Assim, a que quer o Juvenal, o lapidador ali, lá. Ali sim, se agachar, tem. É amiga do Ronaldo Fenômeno? É. Rapaz, que os dois vão pro um quarto, etc e tal. E ela aí? Não quer acender a luz. Mas ela já vem com a vela. Hã? Não quer acender a luz, mas já vem com a vela. Já vem. E o Tetinha tá falando nisso, o Tetinha tá lá na boca do estádio. Aonde, aliás, sombra? Onde? Em frente ao Jockey, passa por lá. Já já vamos entrar ao vivo com alguns dos ouvintes que estão lá. A teta dele é natural, viu, gente? Tá certo. Não é silicone? Não. É? Bairro. E o bairro? Não, ele tirou um pouco. Bairro é Jardim Irajá, São Bernardo do Campo. Irajá. São Bernardo. São Bernardo. E o time? É nós, mano! Nós Coringão! Coringão! Ô, oh, amigão, Carlos, hoje estamos com o Derlis também, que é corintiano. Chama ele de saco, que ele prefere. É, mano. Eu vou fazer uma pergunta pra ambos. Vou fazer uma pergunta pra ambos aí, antes da gente falar do Campeonato Paulista, vamos falar da contratação que explodiu hoje aí dentro do Parque São Jorge, é a contratação do jogador Zeca, o lateral esquerdo, que pode jogar na lateral direita também. Começa respondendo por você, Carlão. E depois o Derlis responde a respeito da contratação do jogador também. Vocês gostaram da vinda do Zeca? Excelente, cara. É o que tava faltando pra fechar bem ali o lado esquerdo, cara. E é bom que ele joga nas duas também, né? Pois é, mas há quem defenda que o Corinthians aí tá gastando dinheiro na contratação do Zeca, porque já tem aí o Sid Clay, que veio pra ser titular. É, inclusive o Duílio falou a respeito dessa situação hoje, falou o Sid Clay, ele veio por empréstimo de um ano. É, e é um jogador que pode jogar tanto na lateral quanto um pouco mais avançado. O fato do Zeca ser titular do time do Corinthians não quer dizer que o Sid Clay saia. Ele pode jogar também aí talvez um pouco mais avançado ou o Zeca ser deslocado para uma outra função também. E você, Derlis, gostou da contratação do Zeca? Também, né? Ah, sim. A gente tem que ponderar que, invariavelmente, o Fagner vai ser convocado, vai perder alguns jogos. É, são vários campeonatos disputados simultaneamente, então vai ter Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, então na hora que precisar de repente dar um descanso pro titular, é bom ter um reserva de força ali que consiga suprir a ausência com qualidade. Mas né? Escancara um pouco a contratação, talvez exagerada, do Capixaba, né? Que custou uma moeda. Um baita grande. E hoje perdeu o Douglas. Terceiro reserva da lateral, né? É, foi uma contratação bem questionável, principalmente pelos valores, e você perdeu o Douglas, que era um dos goleiros mais promissores que o Corinthians já tinha contratado ali, então realmente escancara mais uma falha da diretoria na contratação. Mas você falou reserva, você falou relacionado ao Zeca, ter um bom reserva? É, porque acho que ele não vai chegar agora já para ser titular de imediato. Não vejo o Zeca chegando no Corinthians para ficar na reserva, não. Não, de imediato, naquela ideia da meritocracia, né, de você valorizar aquele time que tá jogando, que tá rendendo, acredito que o Carilli não vai tirar nenhum jogador para não perder vestiário, ter algum problema desse time. Mas o Cid chegou praticamente jogando, né? O grande problema do Zeca é que o Zeca ele tá com um déficit físico gigante. O Zeca, por ele mais que ele possa estar fazendo aí um trabalho de musculação aí por conta própria e tudo mais, né, mas o cara sente, né, RG? Acho que a princípio ele não vem para ser titular justamente por causa disso. A gente tem jogadores aí, até o próprio Ralf, que tava aí também atuando num outro mercado que não se exigia tanto aí da parte física. Chega com aquela barriguinha de... O pudim, cara chega, né, bem abaixo. Ah, o cara chega com aquela barriguinha lá de cocô. Mas não é só a massa, né? Não é a massa que o cara precisa depositar fora dele próprio, gordura, né, RG? Gordura, né, também. Ai, tem uma série de coisas. Não, mas a própria gordura, para um atleta aí que tem uma memória muscular... Não, mas é verdade, RG. O cara que tem uma memória muscular, ele consegue chegar num nível aí de musculatura ideal de forma rápida. O problema é chegar com a musculatura em si, a parte física da musculatura. Porque o percentual de gordura, ele pode flutuar para cima ou para baixo de maneira muito rápida. Porque o cara que é atleta, ele tá acostumado. Ele entra em férias, ele sobe o percentual de gordura lá para cima. Ele volta a treinar com um mês, ele já repõe tudo lá para baixo novamente. Ele já descarta todo aquele percentual alto que ele tinha. O grande problema do Zeca é o fato dele ter ficado parado tanto tempo, e isso vai ser nocivo, inclusive, para a própria carreira dele. porque ele vai ter que fazer um trabalho totalmente à parte, ele vai estar com um déficit comparado com o restante do grupo. Então eu acho que o Zeca ele tem que ir com calma, cara. Ele claro, não tem a obrigação de já chegar sendo titular. O Corinthians está bem Sim. servido, tanto na direita quanto na esquerda. O Sid Clay está dando conta do recado. Mas eu acho que quando o Zeca tiver 100% fisicamente, ele vem para jogar. Independentemente de sair o Sid Clay. Aí eu concordo com a Lê. Ele chegou agora, não tem por que sentar na janelinha e falar, eu sou titular absoluto. Não, uma coisa é você tirar o Fagner do time. Outra coisa é tirar o Sid Clay, né? Mas eu acho que nem pode, né? O Zeca nem tem como chegar no Corinthians titular. É que eu não vejo, por exemplo, Zeca pronto, e aí entrar numa condição, vai, de reserva imediata, entendeu? Ele totalmente pronto, apresentando o futebol que já apresentou no Santos, com certeza. Vai jogar. Ele é um dos melhores que joga no Brasil. Vai jogar, entendeu? E eu só espero que a diretoria tenha ponderado realmente todos os riscos jurídicos dessa transação. Ah, mas você... lá na frente vai ser... Depois lá na frente pode custar caro. Mas você não tem a dúvida disso. Não tem problema que eles não pagam mesmo. Você não tem a dúvida. Nossa, paga, você chamou de caloteiro. É, inclusive, os advogados do Corinthians, eu acho que são bem competentes aí, a ponto de se precaverem com relação a isso. Falou que o Mota e mais uma vez, aí o Santos pode estar correndo o risco aí de passar vergonha. Porque o Santos aí ele já fez uma transação aí que foi desastrosa para ele próprio, que é o lance do Leandro Damião. E essa bucha vai estourar em breve aí no Santos, e o Santos vai ter que arcar com um dinheiro muito alto. Sendo que o Santos nem sei se tem essa bucha para pagar aí de uma vez aí, porque a trolha vai ser grande. É, mas com relação ao Zeca aí, eu acho que o Corinthians tá coberto sim. O Corinthians ele não ia dar uma barrigada dessa, não, de maneira irresponsável. Eu falei, isso que eu espero, porque o que os times paulistas, os times do Brasil em geral, já perderam por contrato mal feito, por contratação antecipada, enfim, é absurdo. Ô, mano, mas é muito estranho, né? Que teve de time que foi atrás do Zeca, Leos, quando chegou lá e viu que, opa, não é bem assim, mano, é pra se preocupar, não é? Sabe por que não, Motinha? O próprio Bruno Prado aí, é filho aí, inclusive, do saudoso Mário Sérgio. Bruno Prado é filho do Flávio Prado. Bruno Paiva. Mário, você falou Sérgio saudoso, falei, nossa, será que o Flávio também? Não. Você me deu um susto. Aliás, quem morreu foi o Mário Sérgio. Bebeto de Freitas que faleceu, né? Isso. E foi pro céu. E o desculpa, viu, mano, atrapalhar nisso aí. Imagina. Que o Bebeto marcou muito, eu lembro, quando ele era técnico da primeira grande seleção de vôlei do Brasil. Seleção de prata. Montanaro, seleção de prata, Renan. Montanaro, Renan, Xandó, Bernardinho, Bernard, né? Demais. Exatamente. E depois o Bebeto foi presidente do Botafogo, não foi? Foi pro futebol. E ele tava no Galo agora. Foi pro futebol e ultimamente no Galo. Isso aí, com os pêsames à família. Inclusive, Sombra, a parada cardíaca dele foi dentro da cidade do Galo. Tá apresentando o hotel, né, mano? Ele com um helicóptero foi lá tentar resgatar. Lançamento de um livro. Uma grande perda aí também. Do time de futebol americano, na verdade. Mas que Deus o tenha em bom lugar. Mas então, com relação ainda ao Bruno Paiva, vai um abraço pra ele aí, pro Felipe, pra Mara aí também, todo mundo da família do Mário Sérgio aí também, que era um grande irmão. É, o Bruno é o empresário mesmo aí do Zeca, e ele falou a respeito dessa situação. Ele falou, conseguimos essa liminar, isso aí foi ontem à tarde, hoje de manhã, e ele comunicou todos os clubes aí que estavam interessados aí, ou demonstraram em determinado momento interesse no Zeca. O Corinthians foi o único que se manifestou de imediato, e o Corinthians já deu continuidade na transação. O departamento jurídico do Corinthians acho que já até aguardava, inclusive, essa situação acontecer. Ah, estavam ligados, né, mano? Né, RG? Eles estavam aí já vendo aí o que aconteceu com o Scarpa e tudo mais. O Zeca até então ele tinha um habeas corpus, diferente da liminar. Então o Corinthians estava esperando aí essa liminar sair para que o Corinthians pudesse agir. É, o problema da liminar é que ela pode ser cassada a qualquer momento. Essa é a minha preocupação. Mas a aposta do Corinthians, eu acredito que a aposta do Corinthians é o seguinte, com relação aos cuidados, o departamento jurídico tomou e disse o seguinte para o Zeca e para o seu empresário, olha, se sobrar lá na frente, o problema é de vocês. Aí faz o contrato e tenta lá. Então, é isso que eu falei, tem que estar tudo no contrato com garantia. E outra, é uma coisa que vai se estender tanto e, meu, até isso... Mas você acha que o jogador ia assumir esse BO, RG? Ele pagar a bucha? É, mas aí é o departamento jurídico. Ele vai para um clube que, de repente, vai ajudar ele de alguma forma a pagar essa bucha. Eu acho que ele não vai pagar do próprio bolso. Ou ele tá querendo sair do Santos, pelo amor de Deus. O Corinthians não vai pagar nada, gente. Pelo amor de Deus, o Corinthians não vai entrar numa dessa. Mas nem o jogador não vai assumir uma bucha dessa, mesmo que ele queira jogar. Não é questão de assumir, é uma questão de acreditar. O advogado do jogador acredita. E o departamento jurídico do Santos, aí no caso, entende que não, que vai ter que pagar sim. Se você é o jogador, você bancava essa. É uma briga. Você bancava essa? Não, o jogador não vai bancar, é o staff dele, o empresário. Lógico, é uma briga jurídica. Ele tem o advogado, ele tem o empresário. Estão falando pra ele que ele vai ganhar. Alguém tá dando garantia pra ele. Entendeu? É isso. Eu teria medo. Porque se o contrato não fica bem fechado, qualquer cláusula em aberto ali, qualquer vírgula a mais. Mas eu duvido que o Corinthians vai entrar numa dessa. Eu não estou questionando o trabalho dos advogados. Eu estou questionando só a situação toda. Mas se vier, vai ser muito bem-vindo. Carlos Alberto! Eu queria fazer uma pergunta para ele rápida, Sombra, com relação aí à partida do Corinthians amanhã aí contra o Deportivo Lara, cara. É o Deportivo Lara que, inclusive, é o líder da chave do Corinthians, irmão. Você acha que o Coringão passa o bambu nesses coitados aí ou você acha que tem que tomar um certo cuidado aí? Porque eles ganharam o primeiro jogo em casa, a verdade, mas foi contra o Independiente. Amanhã é dia de passar o carro e sobrar nada no Deportivo Lara. Lady Lara. Vai passar o carro então, mano. Vamos passar o carro. Real Madrid que nos aguarde aí, sei lá. Bayern de Munique, essa Barcelona, camada toda que tá disputando a Champions aí. Não, o Barça eu não quero não, porque o Barça já tá em declínio. É, o Barça é o maior português do Corinthians, né? Mano, você tá ligado, né, que o Barcelona nunca ganhou do Corinthians, né? Quatro partidas, quatro derrotas. O Messi, se vê o Romero ali na lateral, nossa, acho que ele treme. Eu quero ganhar o Mundial hoje em cima do Bayern, cara. Eu quero ver se o Mundial é tudo isso. Do Barcelona de conversa. Momento fanfarrão! Vocês imaginam aí o Gabriel marcando o Robin, velho? O Robin com aquele condition aí que ele tem lá, que você pisa no pé dele e já cai duro e nunca mais joga. E aí vai, Gabriel, pra cima do Robin. A vida do mano é um videogame, né, gente? É brincadeira, né? Ô, Alberto, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Deixa eu fazer uma merchan. Ah, faz aí, velho. Sim. Manda. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Quero aproveitar e mandar um abraço pra todo mundo aí, falar que vocês são pagáveis mesmo. Boa, velho. Mandar um abraço pro meu pai, que graças a ele eu sou corintiano desse jeito, roxo. Tadinho. Tá com roxo. E... vai ver que pode ser problema, hein? Oi, manda um tapinha na camurça pra minha esposa. Pra quem? Pra minha esposa. Qual o nome dela? Michele. Ah, Michele, vai ver um saquinho roxo hoje, hein? Ô, louco. Valeu, rapaziada. Olha, às vezes eu não acredito nesse programa. Valeu, um abraço, Alberto. Saco roxo, pô. Ô, Sombra, o Henrique Soares, aqui ouvinte nosso, mandou um link aqui falando que a polícia militar aí vetou o jogo do Corinthians domingo, 11 horas no Pacaembu. Eu acabei de receber. Então já vamos falar, porque esse foi um momento sem parar, né? Sem parar, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida no seu tempo. Agora sim, fala aí. Corinthians, então, a polícia militar vetou o jogo do Corinthians, é isso? É, por causa do encontro de torcidas. O jogo do Corinthians seria às 11 horas da manhã no Pacaembu e o São Paulo joga às 4 horas lá na Cleto Campanella, lá em São Caetano. Porra, mas aí provavelmente ia ter encontro de torcidas aí durante esses trajetos. Esses caras são brincadeira. Então, por isso que eu falo, RG. O futebol, cara, às vezes a coisa não dá certo. Os caras não sabem fazer a tabela, Marcão. Exatamente. O Santos, você pode pôr o Santos no memorário de qualquer do Corinthians, São Paulo ou do Palmeiras. Mas já colocaram lá na Vila. Porque o Santos é na Vila. É, já colocaram. E o outro é aqui na capital, então daria. Brincadeira. Mas se o torcedor fosse decente, o Domênico Gato, a gente não precisaria nem estar discutindo isso. É, pensar que já fazia todos os jogos no mesmo horário, né? Já teve dia de ter jogo, quatro, cinco jogos na cidade de São Paulo, jogo no Canindé, no horário do Santos, eles não vão querer, porque vai ser no mesmo dia, na mesma cidade, eles vão falar com os trajetos. É, porque vai ter torcedor aqui da capital, que vai circular, entendeu? Então, bicho, fecha a porta. Até porque as brigas são fora do estádio. Não dá pra fazer mais nada. É um problema social muito mais complexo. Ô, mano! Diga, Sombra. Rapaz, estamos com o Nhoque aqui no estádio 97, você vai contar um pouquinho mais pra gente, né, mano? Opa, com certeza, Sombra! Pois é, amigões! Vamos falar de coisa boa? Quem aí quer ir pra Rússia? Todo mundo quer, vocês não são bobos, né, velho? E se eu falar pra vocês que a Ioki vai levar você, amigão, mais dois amigos pra acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Tô empolgado, né, rapaziada? Vocês que estão no carro aí, vocês estão pilhadões? Conta se mais. Liguem só! Eu tô falando da promoção Me Leva pra Rússia Yoki. O vencedor vai poder chamar dois parceiros aí, dois camaradas, amigos, parentes, enfim, quem vocês quiserem pra curtir uma baita trip, uma viagem incrível na Rússia, cara. Já pensou? Já pensou, cara? Não vacila, não. Pra participar é muito fácil. É só você comprar os snacks da Yoki. Pode ser pipoca, amendoim, salgadinho. Depois, ó, se ligue. Cadastre o cupom fiscal no site. Anota aí, ó. Yoki.com.br/ Me leva pra Rússia. Pra você que não sabe como é que se escreve Yoki, eu vou soletrar, tá bom? Soletra. Y-O-K-I, tá bom? Yoki. Yoki.com.br/ Me leva pra Rússia. E fique torcendo. Ó, mas não se esqueça, hein, cara? Guarde o cupom fiscal pra que você possa cadastrar e concorrer, tá legal? Além de poder assistir todos os jogos do seu time na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se ligue só. Smart TV 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos também. Isso aí, cara. Você pode ganhar milhares de vale-compras online na mesma hora. Tá esperando o quê, amigão? Corre que a promoção vai só até o dia 19 de abril. Passa lá no mercado mais próximo e garanta os seus snacks. Não vacila, não. Aí acessa aí, repetindo, hein? Yoki.com.br/ Me leva pra Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo no site. Ó, promoção Me leva pra Rússia, Yoki. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Boa, mano, esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM, também no oferecimento de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada, oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Tem aqui algumas cornetadas. Corneteiros do Estádio 97. Boa noite, pessoal. Aqui é o Kleber de Santo André. Aí, Domênico, você é um fanfarrão. Tá querendo criar a muleta pra se encostar caso o seu Palmeiras, que contrata, não ganha nada, tem uma desculpinha aí, né? Falar que é televisão isso, que é televisão aquilo, que é pra ficar de olho na arbitragem. Ô, Domênico, toma vergonha. Fala pra aquele time jogar bola, que gastou um monte de dinheiro. Tem mais é que ganhar, tem obrigação. Ai, que volta, isso? Nossa, que deitado, hein? Ou dá a mão pro Domênico aí. Aí, ó. Não, não é, não é deitado. RG. Não, não é nada disso. Não é nada. Eu falei uma constatação de um fato. É, eu entendo, inclusive, que esse rapaz, ele é corintiano, né? Ele falou, né? Não, então, não falou nada, ele não citou, você tá deduzindo. Então, é mais a dedução. Você tá sendo leviano. Não, não importa, né, deixa eu falar que depois vocês falam. Segura a onda aí, segura a peruca. Deitada, mas você tá acusando o cara sem saber. Segura a peruca aí, mano, você também. Se tá doendo pelo cara, por quê? Então, assim, não, você tá falando, não, você tá porque falando, cara, a constatação, você não sabe. Então, mas é fácil de entender. Porque todas as vezes que o apito amigo é dos caras. Não. Então, assim, ele tá acostumado. Já é parecido que o nós diga, não, né? Estamos acostumados com esse tipo de coisa. Então é assim. Ah, imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Não estamos acostumados. Imagina. Então. Segue o jogo. Segue o jogo. É só um comment. Fala, eu vi quando expulsaram 97, o Gabriel. É o Guto Palmeirense. É, Ale Oliveira, é o seguinte, você tem 25% de Palmeiras, 25% de São Paulo, 25% de Santos e 25% de Corinthians. Mas os 25% do Santos vai morrer logo. Então é melhor você largar a mão. Os 25% de São Paulo é meio baitola. Então eu, se fosse você, recusava. Os 25% do Corinthians, como todo corintiano, não tem credibilidade. Então você não quer ficar só 100% palmeirense? É isso aí, um abraço a todos. Vamos que vamos. Foi o melhor. Ó, esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse tá louco? Esse é o melhor. Esse tá louco? Contratou. Anota o nome do voz de desenho animado aí. Ele ganhou o prêmio. Ganhou um prêmio. Tá louco? Vou tirar esse cara. Nunca mais. Boa, senhora. Bloco. Nunca mais. Pode pôr aí. Tem que ganhar um prêmio, senhor. Bloco. O que você achou aí, Derlis? Vamos lá. Mais uma cornetada. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, pessoal. Aqui é Carlos Henrique, corintiano da Brasilândia. É o seguinte, o problema do São Paulo que está acontecendo, que a gente está vendo aí, é que não adianta você ter um martelo muito caro, que seria o técnico, e ter esse monte de prego virado. Esses jogadores estão muito ruins. O São Paulo tem que começar a rever as contratações e pensar em um time melhor em grupo, não individualmente. O martelo, o cara é o Aguirre. Prego virado. Então, mas é que tá, mano. Eu acho que pra você contratar individualmente, quem tem obrigação de dar conjunto pra esses bons jogadores individualmente é o técnico, mano. É o martelo, né? É lógico. Tem um bom martelo, né? Não adianta nada você falar, como é que você vai saber que você vai contratar um jogador que vai virar pro seu grupo? Você tem que ter um técnico que faça isso acontecer, bacana. É o seguinte. Vamos lá. mais uma cornetada, oferecimento de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Oi meninos, boa noite, aqui é a Lilian de Guarulhos, torcedora do Fluminense, da Tricolor Carioca. Eu queria mandar um recadinho pro Mano. Ô Mano, ao invés de você ficar só pagando de gatinho aí na minha cidade, bem que você poderia também de vez em quando atualizar a gente aí das notícias do Fusão. Eu ouço, né, vocês todos os dias e nunca consigo uma notícia do meu time. Por favor, gente, fala pra mim aí como é que tá o meu time Fusão. E RG, eu queria mandar um amo ele pro meu marido, Thiago, que me apresentou essa rádio muito, muito, muito legal, que a gente escuta todos os dias voltando pra casa e livra a gente de todo o trânsito de São Paulo. Aí. Beijão, galera. Aí, Thiago. Aí, Thiago, vai passar bem hoje, hein, Thiago? E aí, mano, você se habilita? Vamos falar, cara, o Fluminense ele vai pegar o Avaí, né, pela Copa do Brasil aí, jogo Brasil. Fora de casa. Esse jogo, não sei não, cara. O time do Fluminense aí, ele tá oscilando muito no Campeonato Carioca. A própria torcida não tem confiado muito não, viu, Sombrar? O Abelão vai ter trabalho pro Fluminense esse ano no Campeonato Brasileiro, cara. Quem é que sobrou? Ô, mano, quem é que sobrou aí? Saiu... Uma passeada ali. Saiu de passeada, velho. Que prestava, foi embora. Então, RG, agora tem essa parada aí também do Gerson, né? O Fluminense vai ter que pagar, estão cobrando quase 5 milhões aí com relação àquela venda do Gerson aí. Ixi. A situação do Fluminense aí não... das melhores não, cara. A torcida do Fluminense... Efeito média ainda, né? Desde a saída... Pois é, cara. O Fluminense, ele não soube fazer o que o Palmeiras aparentemente tá fazendo. O Fluminense, ele teve um patrocinador aí, um pai rico, que durante muito tempo colocou muito dinheiro no Fluminense, e o Fluminense não soube fazer caixa aí e aproveitar esse momento aí que o pai tava colocando um dinheiro. Mas não era o Palmeiras aí aproveitou, né, mano? Não era no Fluminense, a grana ia direto para os jogadores, né, cara? Mas tudo bem, é isso que eu tô falando, RG. A partir do momento que você não tem essa despesa, a partir do momento que quando você vai fazer uma contratação de um jogador, esse jogador é atrelado à empresa, no caso do passado, hoje não é mais permitido isso, mas que você não tenha aquela responsabilidade, aquele dinheiro que você vai arrecadando, você tem que fazer um fundo, você tem que fazer um caixa. Igual a mesada, né, mano? Fazer. Mas não tinha. O Palmeiras não fez, cara. O Fluminense tá com a grana curta, RG. Mas gente, o Fluminense não tinha. Não tem estádio, não, pô, na torcida, não vai. Mas tá querendo dizer que tá acabando? Não é isso que você tá ensinando? Não tá tem estádio. No carro agora. Não tô falando isso. A menina vai ficar triste. Tá não, chorando não no carro dela. Não estou dizendo Lilian. Isso. Estou dizendo que a situação do Fluminense, ela fica guardada as devidas proporções, igual do Santos. Quer dizer, como fazer? Como fazer esse dinheiro entrar num volume legal para um time grande? Não tô dizendo que o Fluminense é pequeno nem que vai acabar, mas é difícil pro Fluminense. Diferente. Entendeu? Mas é difícil. Sombra. Outro dia, cara, eu tava vendo aí um jogo do Fluminense aqui, pelo fato de estar morando no Rio, a gente de vez em quando vai dar uma sapiada aí pra ver o que tá passando na TV, também tava passando o jogo do Fluminense. Sombra, com exceção lá do Júlio César, o goleiro, do Gum e do Sornossa, o resto do time do Fluminense precisa de crachá, irmão. Você não conhece ninguém, cara. Tudo molecada da base, né, mano? Sabe, é complicado, cara. É complicado. Ele segura grande, precisa ter uns caras assim, uns rostos. Não, mas esses times aí grandes, eles precisam ter uns rostos aí familiares. Precisa assustar o adversário. Senão entra um moleque nesse carinho, mano. Não, mas é verdade. O Marco Júnior não tá lá ainda, mano? Tá. Marco Júnior tá. Tá. Também mas tá. É um dos poucos, assim, né? Conhecido. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, galera do estádio. É engraçado, mano, né? Toda vez que algum jogador é pra ser contratado, o mano fala, vai se ferrar com esse jogador aí. O jogador vai dar problema. Por causa do Zeca e Palmeiras. Por causa do Zeca e São Paulo. Agora que o Corinthians conseguiu contratar essa bucha agora aí, é bom. Ele fala que não, já tá tudo certo, vai ser um bom jogador no Corinthians. Que deitado, hein? Vai dar certo nada, pai. Não, pelo contrário, Motinha. No caso do Scarpa, se fosse, por exemplo, uma situação em que o Zeca não tivesse essa liminar aí, que já aconteceu com o Scarpa também, que assinou um contrato com o Palmeiras. Se fosse no molde antigo, assinar um contrato aí sob o efeito do habeas corpus, era uma situação extremamente perigosa, tanto que nenhum clube quis. Eu criticaria se o Corinthians tivesse feito. Agora, a partir do momento que já existe um precedente no futebol brasileiro, que é o Scarpa no Palmeiras, velho, toca o pau. Mano. É que, veja bem, você está usando alguns argumentos, que às vezes cada caso é um caso, você não sabe o porquê o juiz teve um entendimento em cima desse caso de uma maneira, outro juiz às vezes tem um entendimento de outra maneira sobre outro caso. Sim, também. Isso só as partes envolvidas é que vão saber. Um amigo nosso, empresário do futebol, ele fala, lembra do caso do lateral direito Rogério Pedalada? Ai, ai, ai, ai. Então, que saiu do Palmeiras e foi para o Corinthians... É. Então, perdeu o processo. E o Rogério acabou pobre. Teve que pagar uma bala. Ele então, mas é... O caso é que o Rogério, inclusive, está com risco de ir para cadeia por falta de pagamento pensão, de pensão. Não, ele foi para cadeia. Foi para cadeia. Saiu, mas ele foi para cadeia. Mesmo isso aí. Eu lembro que era uma bala na época. Rolou, demorou, etc e tal. Mas ele que teve que pagar no final. Mas, ô Sombra, é o que eu tô falando, cara. É, essa situação aí, o dia que estourar, se estourar, o Zeca possivelmente já não estará mais no Corinthians. E o Corinthians ele tem que se precaver, da forma como o Palmeiras também fez, a respeito de uma possível naba que aconteça na justiça, para que o jogador aí assuma essa responsabilidade. O Corinthians ele não tem mais nada a ver com isso. O Corinthians pega e fala, beleza, o Flamengo justiça. Não quis pegar essa bica, hein? É. Então, mas repito, Sombra. É ruim o departamento jurídico do Flamengo? É ruim? E o Flamengo, então, mas, o Flamengo Sombra, tomou repito. A naba, se não me engano, do Palmeiras, no caso do. Então. Dos agredidos ao. O David Braz. Também. Mas, ô Sombra, eu repito, a situação ela mudou de ontem pra hoje. O Zeca ele não tinha na mão uma liminar que ele foi. Que o juiz acabou concedendo pra ele e pra OTB aí, que é a empresa que gerencia a carreira dele, de ontem pra hoje. A situação mudou, tanto que a empresa, quando comunicou o Corinthians de praticamente imediato acabou acertando a contratação. Essas liminar diz o seguinte: que ninguém vai precisar pagar nada lá na frente? Não, mas Sombra, repito, o que está sendo colocado em xeque aqui é o direito do jogador trabalhar. Ah, mas isso ele já tinha. O habeas corpus, então, galera. Mas com habeas corpus, a liminar, ela cede ao clube essa possibilidade de fazer um contrato e da mesma forma que o Palmeiras, quando fechou com o Scarpa, foi sob efeito de liminar. Tanto que o Palmeiras ele se resguardou dentro do contrato que fez com o Scarpa, é que as cifras são diferentes. A multa do Zeca para o mercado interno, o presidente do Santos fala que pelo contrato vale 150 milhões de reais. A multa do Scarpa era de 16 milhões de euros. Tanto que, se houver qualquer tipo de problema do Fluminense acionar o Scarpa na justiça, reivindicando a volta ou exigindo o pagamento do valor, o Palmeiras ele está isento de pagamento, porque dentro do próprio contrato reza que o Scarpa ele assume total responsabilidade sobre esse ato. E com relação ao contrato do Corinthians, quando for feito com o Zeca, acontecerá o mesmo. Bom, eu prefiro aguardar entendimento dos juízes. Viu, não, e outra, a liminar que o Zeca tem e tinha o habeas corpus é no âmbito trabalhista. Agora, isso não anula o contrato que ele tem com o Santos. Então, isso vai estourar em algum momento. Falou. Exatamente. Olha aqui, o presidente são duas coisas separadas, exatamente. O Palmeiras pode ter feito alguma coisa à parte com o Scarpa. Mas a informação que eu tenho é que o Fluminense colocou o Palmeiras como solidário na ação. Pode ter certeza que vai. Isso vai. Bola na frente. Isso vai. E ó, convenhamos, né? O Curica se tem uma foto aí no chamar uma dívida a mais, uma a menos. Curica. Vai pagar mesmo, né? Curica. Não, eu tenho uma foto na internet. O Mano falou que se dane o Zeca. O Corinthians ia ficar livre dessa história. Mas ó, o negócio é tem uma foto. O contrato é anulado também. Tem uma foto aí do. Contratos agora. Tem uma foto do médico do Santos aí. Saindo da sala do departamento jurídico. Ele deve ter ido levar o recado. Falar, ó, já rodei, vocês são o próximo. Perder essa calma, vocês estão na rua. Olha aí, mais uma cornetada. Mais uma. Boa noite, estádio. Fernando, tricolor de Guarulhos. É, o Mano fica no dóizinho com a volta do Guerreiro aí, falando que o cara disse que só jogaria no Corinthians, então ele fica tristinho. Só que ele não lembra que a torcida do Corinthians foi lá no vestiário bater na cara do Guerreiro, o cara que fez o gol mais importante da história do Corinthians. Nossa. E aí? Novamente ele mostra total desconhecimento. Ouvinte! Olha só, negativo, mano, hein? Negativo. Chama o porteiro pra levantar ele, mano. Não bateu o Guerreiro. Chama o porteiro pra levantar o mano. O porteiro? O porteiro é novo, ele não me conhece. Opa, Domênico. Ô, Ale, já perdeu o prêmio. Peraí, deixa eu responder o ouvinte. Chega, mano. A situação é do Guerreiro aí, primeiro, ele não foi agredido. Uma invasão de CT acontece desde 1910 no Corinthians, irmão. O cara que não tá apto a lidar com essa situação, tá no contrato, jogar lá. Tem que estar, Matinha. Tem cláusula, tem cláusula. Ó, o Palmeiras, quando o jogador é contratado, Domênico, o Alexandre Matos entrega lá o livro, tá ligado? Direto aí o jogador é apresentado e entrega o livro lá com a história do clube. No Corinthians, a história, ela tem que ser dita já ali de forma verbal. Fala, o bagulho é o seguinte, irmão, tá vendo essa torcida que tá aí, ó, apoiando? Fala, daqui 2 meses aí, se você não jogar bem, velho, os caras vão entrar aqui, vão quebrar tudo, vão chutar tudo pro alto. Eu tô avalizando a RG, mas acontece, mas faz parte. Mas o Zeca também não foi agredido, ele só foi ameaçado, igual o Guerreiro. Não, o Zeca no aeroporto lá tem imagens aí dele sendo agredido. Um chutinho na bunda, não dá nada. Mas olha, boa essa mensagem também, hein? Pergunta pro Silvio Luiz se o chutinho na bunda não vale nada. Ah, Silvio! Ai, ai, ai. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo. A Obra Max é para você profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. E essa é para você que já está no final da obra. Não perca essa oportunidade única de comprar uma pia de granito preto São Gabriel de 1,20m com cuba inox por apenas R$199,90. Só? Nossa, é que o negócio é tão bacana que eu ia falar R$1.000, né? Não, é R$199,90. Caraca. Na concorrência, o produto similar sai por mais de R$530. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, prefixo 11-3003-3400, 3003-3400. É Obra Max, Estádio 97. Daqui a pouco nós vamos trazer os ouvintes ao vivo lá do Jockey, onde tá lá o Tetinha com os nossos ouvintes aguardando pra entrar no ar, né? Você prefere a Paola Oliveira loira ou morena, chefe? Loira. Oi, passou a ex do Pato lá naquela cena aí. Quem mandou aquele vídeo? Eu fui eu que recebi bem... e passei pra você. A Fiorella? Né? Fiorella é bem também. Ela fazia um papel de garota bonito. De programa na Rua Augusta, é isso? Sim. A série chama Augusta, né? Augusta. E ela é muito linda. Ela é linda. Ela fazia o papel de tcheca, né? A tcheca do lá no Multishow, né? Vai que cola, é. É verdade. É que ela, como humorista, é uma boa dançarina, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas Estádio 97, vamos falar do Buscapé, Dodô? Vamos falar do Buscapé, meus amigos, é verdade. Fique ligado, hein? Fique ligado, porque amanhã acontece a primeira mega liquidação do ano. É o Dia do Consumidor Brasil do Buscapé, meus amigos. São milhares de ofertas das melhores lojas com até 50% de desconto, hein? É só você acessar buscapé.com.br, comparar preços e vai aproveitar tudo em um só lugar, viu só? E além de comparar, você ainda tem um histórico lá de preços pra você ter certeza que a oferta é boa, hein? É, meus amigos, Dia do Consumidor Brasil é amanhã, amanhã! Compare e economize, acesse buscapé.com.br e dá um busca. É amanhã! Dá um busca. Acorda, licença, aqui as mensagens que chegam nos nossos estúdios, agradecendo o Leandro Lima Araújo, segundo lateral esquerdo de São Paulo, é tão apagado que nem os torcedores lembram o nome dele. É, o Daniel Rodrigues Viana, o mano não tem o mínimo de respeito, querendo deitar em cima de um ídolo da criançada, o Mickey Mouse. O Daniel de Mirim, em cima do ouvinte que tinha a voz do Mickey. Não, eu falei que ele tinha a voz de Gás Hélio, mano. O Everton Nascimento. É legal, hein, mano? A Disney é da hora, hein? Quero voltar pra lá. O Everton, você não volta que você não quer. O Everton Nascimento, boa noite, Sombra. O que você acha de Liseiro e Jusilei de ouvintes? Me agrada muito essa ideia. De ouvintes, fora do campo. De ouvintes, de ouvintes mais ainda. E agora, como você vai defender a Ale Oliveira? Vai defender como, Ale Oliveira? Todos os jogadores profissionais serão bem recebidos como ouvintes. Recebi. Pode abraçar vocês dois. Vai lá, velho. Recebi. Não pode jogar profissional. Não pode ser ouvinte. Alguns não deveriam, né? Wilson Alves Moreira. Esse mano não sabe nada de futebol. O Fluminense das 5 rodadas ganhou 4 jogos e empatou 1. Nossa! São 12 gols, sofreu 2. Nossa! Vamos se informar, né? Deitada, 3-0, mano. Porrada, mano. O Campeonato Carioca, velho, é mais fraco. É isso, é justamente isso. O Campeonato Carioca, ele não é parâmetro pra nada. Concordo. O Campeonato Carioca é muito fraco. Se a rádio montar um time agora e vier disputar o Campeonato Carioca, é capaz de terminar em segundo. Mas só se o Ale jogar, a torcida do Fluminense. Muito obrigado, Sombrinho. Eu falo a respeito aí, inclusive, eu falo a respeito até em termos aí de expectativa, porque eu direto converso com a galera aqui que torce pro Fluminense, e também são poucos. A maior parte aqui torce pro Flamengo. É, mas a galera tá descrente, os caras mesmo aí tão pé da vida com a diretoria. Vide, que recentemente aí entraram até inclusive na sede do clube pra tentar pegar todo mundo lá. Não sei quem é esse tal de Vide, mas tudo bem. O Marlon Berlarmino Salles. O Alê tá parecendo o primo pobre do Clark Kent. Abraços de Diadema, Marlon. E aí, por causa do óculos, é isso? Acho que é por causa do óculos. Mas agora antes. É ruim parecer com o Clark Kent também. Por que, Alê? Não, porque ele não é não, rico desculpa. De feição. Eu acho que não dá pra comparar, porque normalmente o Superman usa capa, né? É. Ah, não, então realmente tô fora. Ele tá mais pra panda, né? Vitor... que ele tá. O Vitor Luiz Baroni. Como um bom osasquense, vou ajudar. O Tietê jogava no Aldax, ora no meio-campo, ora na lateral direita. Ora nas águas, ora no gol, ora de centroavante, ora de meia. Técnico. Ah, é. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Lembrando, hein? É, as suítes VIPs lá do resort do Estádio 97. Aí sim, hein? Estão chegando, ó, estão em processo acelerado de reservas. Opa. Não deixe de fazer a sua reserva do resort do Estádio 97. O telefone é 2896-4665. Repita: 2896-4665. Você tem várias categorias, desde as suítes VIPs. Tem aí os chalés. Os chalés são maravilhosos. Ah, eu quero ficar com chalé. E cabe mais gente. Até chalés. No chalés é legal pra quem vai com uma família. Bacana, boa. Hein? Então faça hoje mesmo sua reserva do resort do Estádio 97. É. O telefone 2896-4665. Nós temos, quer ver? Quase um terço dos apartamentos já reservados. Caraca, opa. Vai rápido, hein? Quase um terço. Fica atento, eu sei aí, que você amigo. Tá aí pagando aí o IPVA, tá querendo é a última, esperar um tempo aí pra cair as parcelas do IPVA, IPTU, etc. Não, mas, ó, blá, blá, blá, não, IPTU não tem jeito, que é todo mês, né? Isso aí não vai ter jeito, não. Né? Mas então liga lá e faça a sua reserva, tá bom? O resort do estádio tem apoio da Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. Agora vamos na boca? Vamos na boca? Bora! Na boca do estádio, Bernardo Veloso! Veloso! Veloso! Ô, Tetinha! Boa noite, Tetinha! Como vai você? Tetinha? Sempre pegando a mão! Você é um chupador de... Ai! Ai! Oh! Meu emprego estava em risco, rapaz! Seu nome? Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Aliás, deixa eu dar boa noite pessoal da mesa e boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Estamos vendo você daqui. Tá, opa, vamos. Eu queria agradecer muito o cara que ficou parado com o Uno dele 95 e o Opala 93 lá na 9 de julho. Porque o link olha era o fio aí, Bernardo. Eu acabei ficando 2 horas e meia no trânsito e estamos aqui perto de vocês. Ele é pro capão. Tô aqui, olha eu, o tio e Phil aí, ó. Eu e as meninas trabalhando. Tio Phil aqui, ó. Olha não, tio Phil aí, ó. É que tá longe, parece mais o seu Bento cover. É. Opa, tamo mesmo. Junto. E é só falar uma coisa, o Mano é o cara mais coerente desse programa. Ah, obrigado, aí, obrigado. Sensato. Queria só deixar um salve aqui pra... Só queria deixar um salve, o meu último salve aqui, pra Família Feia, Ritmo Forte e pro Saguizinho. Valeu. Ô Bernardo. Oi, ô, fala. Fala pro Ronaldo Fenômeno dar uma segurada aí, que ele tá em casa. Hein? Deixa eu conversar com o pessoal aqui, eu comecei conversando com você de novo, é perdão, seu nome. Rodrigo. Time. Santos Futebol Clube. Ó, tá vendo? Ah. Aliás, temos torcedores em peso do Santos aqui. Temos mais aqui. Nunca pensei que fosse ver tanto torcedor do Santos. Tem dois. Nossa senhora. É... Perspectiva para as finais do Paulistão aí, essas quartas de finais, como é que tá? Não, as quartas eu acho que é só um passo para os quatro grandes chegarem nas semifinais e de fato o Santos sempre... No Paulista aí tem dominado nos últimos anos e certeza que... É o foco desse ano? Ah, esse ano não é o foco, né? Temos Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Mas Paulista faz parte e é... O ano passado quem ganhou foi o Coringão. É. O Mano lembrou bem que ano passado quem ganhou foi o Corinthians. Maior campeão. Não, sim, maior campeão, Mano. Porém... nos últimos anos aí, tô falando de 5, 6 anos atrás, aí o Santos vem dominando o Campeonato Paulista e eu acho que não tem nem o que falar, né? Boa, quer fazer alguma pergunta pro RG, pro chefe, eles estão lá te ouvindo, aproveita que a gente já conseguiu reunir 50% da torcida inteira e manda um abraço pros caras. Nossa, deitou. Não, 50% já era, que a gente tá em maioria aqui com torcedores santistas. Não, o Benedetti, né? Aí o Jacan do Ipiranga. Oh, aí, é, o Jacan. Aí do trabalho de vocês. Obrigado. Na verdade eu queria deixar um abraço aí pra galera que tá me ouvindo, aí, a galera que trabalha junto comigo lá, o Igor, o Ronaldo, enfim, deve ter mais uma galera da empresa lá ouvindo. Forte abraço a todos aí, fã de vocês, fã de todos aí da Energia aí. Boa, velhinho, só aproveitando. Um comportado, sem nenhuma briga, tá só vendo? Aproveitando. Só aproveitando. O RG quer falar. Só fala, aproveitando, esse lance aí que ele comentou do foco no Paulista e blá, blá, blá. É, não, não é. Já ficou bravo comigo. Não, não, não. É só lembrando que a gente não pode cometer, ou pelo menos o Santos não pode cometer os erros que vem cometendo. Eu gosto do estadual, eu gosto do Campeonato Paulista. Acho que o time que entra, ele tem que entrar para disputar o título, sim. Agora, o lance é o seguinte, não pode ficar dando desculpinha de que não tá ligando para a Copa do Brasil, para o Campeonato Paulista, porque tá focado em Libertadores. O time tem que estar focado em todos os campeonatos que ele está disputando. Se vai ganhar, é outro departamento, mas tem que estar focado, sim. Porque nós já passamos por essa grande, experiência. Diferente do que aquele que um certo jogador aí do time adversário falou. E o Santos, quando ele entra em qualquer campeonato, com certeza entra como favorito e entra como realmente disputando o título. É isso que a gente fala, que o foco é Libertadores, enfim, todos os campeonatos são importantes. E com certeza, Paulista faz parte, e a gente tem dominado nesses últimos anos e com certeza vamos entrar forte novamente aí nas finais. É isso aí, é isso que a gente espera. Boa. Boa! Deixa eu vamos lá, Bernardo. Mais alguém aqui. Vem cá, seu nome? Charles. Charles, time? São Paulino. Boa, São Paulino! Qual que é o foco esse ano? O foco esse ano é... É o da dengue, acabar com a água parada. Ah, para, ô Tom. Não ser um ano tão ruim quanto o ano passado, mas o começo de ano tá bem ruim mesmo. Então tá foda de acreditar. Boa, boca suja! Tá fogo de acreditar. É fogo. É que você soltou, entendi fogo. É fogo, falou fogo. Também entendi fogo. Foi certeza que foi fogo. E aí o ano começou mal, né? Mas a gente tem que consertar o time e brigar. Técnico novo. É esperança? Você acha que é o caminho certo? Tinha que ter saído mesmo do Dorival? O Dorival rendeu bem, né? A gente troca o técnico, o time não engrena e fica nesse vai, não vai. Já faz alguns anos que o São Paulo tá numa draga e a esperança é que saia, né? Todo ano começa a gente tem esperança que o time saia da draga. Mas tá difícil, o buraco é fundo. Deixa ter deixado trabalhar, Dodô. Demitiram muito cedo, Dorival. Eu sou a favor agora. Se fecha aí, Domênico. Vai lá. O Dorival tinha que ter ficado. Quer falar com os caras? Eles estão lá. O Mota e o Sombra estão lá. O Marcão tá chorando nesse momento. Tá pro inferno. Tá deprimido. O Marcão já chegou. Quer falar com os caras? Fica quieto, Domênico. E aí, mano, beleza? Dá um oi pros caras da mesa aí. Oi, mano. E aí, qual que é a esperança pro Tricolor esse ano? Vamos ser campeão da Copa do Brasil. Isolado, viu, mano? Esperança vamos ser primeira divisão. Campeão da Copa do Brasil. Vamos ser. Não, mas na moral, vamos ser campeão. A esperança é não cair. O Sombra tá muito pessimista. Eu concordo com o Sombra, ele é realista, mas. Você ser realista, cara, você não precisa ser tão pessimista, Sombra. Não, mas é que a realidade do São Paulo no momento é complicada, né, mano? Ah, mas não pra cair, tá louco? Não cair, mas também não é uma bom. Aliás, é injusto isso, a gente nunca tem brigado pra não cair. Não tem mesmo. Mas esse ano vai ser diferente, Sombra. Eu ainda quero ver o Sombra chegar aqui no programa e falar, eu não acreditei, o São Paulo hoje aqui é penta campeão brasileiro. Hepta. Ei, cadê o movimento? Sete é hepta, né? Tá louco. Tem seis já, seu louco. Hepta. Então, hepta. Vamos se formar. Aí não tem como ser que eu vou se a gente for campeão paulista, vou contar o negócio pra você, meu. Vai brincadeira, velho. 7,55. Olha, o Marcão tem o maternal completo igual o Mota. Olha, impressionante. Deixa eu partir mais um vídeo que sai final. Pera aí. Tchau. Oi. Fala rápido, velhinho. Vai lá. RG, manda um amo ela aí pra minha noiva, por favor. Qual o nome da noiva? Tatiana, hoje vai ser só cana, hein, Tatiana? Sensacional. A cana é boa, hein? Ela vai ser presa? Boa. Não, garapa. Rápido, deixa eu conversar com o pessoal rapidamente. Cana de açúcar. Cana de açúcar. Pera aí. O Aleno só tem cana, Eduardo. Time Eduardo. Foi em cana. Maior do Brasil, Dodô, é nós, aqui é Palmeiras. Perdão, maior do Brasil, nada, boa, é garoto. Nós, pô. Nós. Você acha nós. Que tá no caminho, faltou contratar nós. Mais? O que você acha do Palmeiras pra esse ano? Não, esse ano é tudo nosso, a gente montou uma máquina aí, agora é só entrosar e ganhar tudo. Uns 10 jogadores quer mandar abraço nós. Quer mandar abraço pro Domênico, alguma coisa? Eu sei que o Domênico é tipo um deus pra torcida do Palmeiras, esse não, é o seu momento. Deus, cara. O quê? Tá um abraço, Dodô, você boa, é monstro nós. Mesmo. Mandar um abraço pro pessoal nós. Da Acer aí, Valdívia, cara, né? Galera. Um abraço, vocês são monstros. Gente boa, valeu, gente boa. Domênico é monstro. Nome. Né? Monstro. Eli. Time, ele. Corinthians. Oi, ele é um barco mentido. Boa. O cara que parece engravatado, torcedor do Corinthians, parece até que veio em segundo grau completo. Quer falar com o mano? Tá, porra, e aí, mano? Tudo bem, irmão? Gostou aí da contratação do Zeca? Lógico, porra. Lógico. Puta lateral. Ó, a boca! Porra, você boca. Teve uma frase e falou três lateral. Palavras. Vamos não, com calma, desilio. Eli. Foi mal. Ele mostrou que é corintiano na primeira frase. Falou, não, peraí, deixa eu derrubar tudo. Tirei aqui a roupa, né? O Zeca chegou, falta mais alguém pra completar. Falta o centroavante ainda. Você tá carente do centroavante? Precisa de um centroavante. Urgente. E quem você traria se você fosse o presidente hoje? Se você fosse o Andrés, quem você traria com a 9? Puta. Puta. Ah, não. De novo. Não. O torcedor vai reclamar. É mais fácil que trazer o centroavante. Não tem. Indecente, porra. É mais barato. Como é que a gente vai reclamar do presidente? Ele não consegue pensar em alguém. Ô, Teta, deixa eu ver. Fala. Ô, Teta. Peraí, fala, malta. Fala, mano. Vou perguntar pra ele. Ai, ai, ai. Por você devolveria o Lulão? Oi? Devolveria o Lulão e voltaria pro Pacaembu? Imagina, que isso. Não devolve o Lulão. Arena Corinthians. Não fica com o Lulão, fica com o Lulão. Arena Corinthians. Arena Corinthians, respeito, cara. Ah, é melhor ter um estádio novo financiado do que um entulhão que é o Morumbi hoje. Um estádio velho. Mas é nosso, tá pago. Ainda é nosso, tá pago. Estádio longe. Oi? Estádio longe, né? Pra você que mora no Rio é longe, né? Lulão eu! Lulão eu! Para que tá ruim. Lulão eu! Ai, ai, vamos lá, Tetinha. Direito de resposta rápida ao Eli, que é um cara dinâmico. Vai lá, Eli. Tetinho, a torcida do São Paulo aqui tá perguntando cadê o DJ Broca Fumegante. Nossa, que legal. Na casa, eu vou falar de quem? Fumegante. É o Broca. DJ Broca Fumegante. Todo mundo vai, cantando e dançando, vai. Rapidão, nome? É Luciana. Time? São Paulo. Aliás, é a cara do Lula. É a cara do Lula. Viu alguma coisa muito errada, hein, Luciano? Não, o Tricolor. Que é Lula, que é Luciano. Vamos ganhar o Paulistão. Divino. O Tricolor, vamos ganhar o Paulistão ou a Copa do Brasil? Eita, cadê o momento? Ô, Mota, nós vamos ganhar o Paulistão e a Copa do Brasil. Boa, boa! Isso aí, cara, positivo. Pensamento positivo. Finalmente, finalmente entrou esse momento. Sai pra lá. Fala aí, Luciano. Não, não, lógico que eu acredito. Sou São Paulo desde quando eu nasci. Boa! Boa, é isso mesmo. Ó, vou mandar um. Desculpa sendo craqueiro. Ô, Mota, vou mandar um abraço aí. Pode mandar um abraço? Manda aí, velho. Ó, vou mandar um abraço pro meu filho Lucas. Boa, Lucas. Matheus. Boa. Meu neto Leonardo. Neto, o David, que tá escutando, neto. Que é motorista de Uber Black, que ele gente fica que falando. App, e um abraço aplicativo. Pra vocês da mesa aí. Alô, e chupa, valeu. Mano! Chupa, não vou ganhar aí, nada, velho. Tio. Valeu, cara. Obrigado. Eu não ganhei nada, quem ganhou foi você, seu trouxa. Ah, dá gente. Tempo de mais um, Sombra. Mais um. Mais um, último. Isso. Beleza. Tá, então vou botar o último ouvinte aqui, depois eu boto o cover de seu Bento só pra mandar um abraço, que ele ficou sem mandar um abraço. Nome? Daniel. Kleber. Kleber, que é aí sósia do Célio Silva, que jogou no Corinthians. Que time você torce, mano? Corinthians, rapaz, aqui é Santinho. Aí, velho. Mais um? Boa, velhinho. Caraca, bicho. Chupa, Bernardo, seu trouxa. Nossa, cara, foi caminhando. E eu tô no Joker, não tô no cemitério do Arasaki. Baixa sua bola aí. Pois é, então aproveita e fica de quatro aí pros caras cavalgarem você. Ai, ai, ai. Tomou. Nossa, Tetinha, hein? Que deitada, hein? Vai lá, mano. Aqui hoje, o RG ficou bravo, eu vou ficar com medo. Vai lá, fala com os caras aí. Olha, deu um medinho. Um abraço ao pessoal da mesa aí, que eu ouço bastante vocês aí. Valeu. Há muitos anos aí. Valeu. E queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aí. E aí, velho, aquele abraço pra você aí. Manda uma moela pra minha esposa aí, a Aparecida. Aparecida? Cidinha. E aí? A Cidinha? Hoje vai ser só na caminha, hein, Cidinha? Valeu, RG. Ué, vamos torcer pro nosso Santos aí, passar nessa fase aí e pegar esses corintianos. Ah, vamos tomar na cara. Vamos tomar de novo. Vai tomar outro couro, mané. Vamos tomar na que outro? Se for Libertadores, eles saem. Igual no passado. A gente não vai pegar, não. Tá certo, Veloso, vai, muito obrigado. Senta e pedala, mano. Nossa, estádio, mano. Vai vender Siri na Anchieta, vai, maluco. Ô, Sombra, antes de encerrar rapidão aqui, só um abraço rápido. Abraço o cover do seu Bento aqui, o cara tem 3 metros de altura, é bom deixar ele mandar abraço. Manda abraço rápido. Cara, eu só quero... Ô, RG, manda uma moela pra minha esposa, por favor. Qual o nome dela? Cara, desse tamanho, pau mandado, pelo amor de Deus, RG. Manda pra minha esposa. Qual que é o nome? Sabrina. Ah, nossa, é verdade. Te amo, amor. Como é que é? É verdade. Não, jamais, aqui é Corinthians. Nossa, é verdade, Emílio. Valeu, Sabrina. Só passando aí, né? Sombra. Só passando aí, né? Sombra. Valeu, muito obrigado. Queria deixar bem claro que o Estádio 97 é Oda. A gente pegou o trânsito de São Paulo, chegou aqui em cima da hora e rolou na boca do estádio. Valeu, Upa, cara. Bala e cara do Uno. Obrigado. Mano. Ah, pro inferno. Ah, boa, esse boa. Foi mais um Na Boca do Estádio 97, oferecimento de Amanco, né, não, Amanco? Amanco, Amanco. E também do McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Agradecer o Estranho no Ninho, que esteve aqui com a gente fazendo o Estádio 97. Obrigado. Derlis. Posso só falar um negocinho aqui, Derlis. Rápido? Manda aí, Derlis. É, primeiro, que eu tô recebendo umas reclamações de amigos meus aqui, de eu ter vindo eventualmente daqui com a camiseta do Paraguai, de ter vindo depois de tudo que aconteceu. Então, assim, primeiro, que eu vim por livre e espontânea vontade, foi porque forçado. Eu participei, não fui forçado a nada, sabe? Então, como eu disse no começo, tiveram declarações infelizes de... por N partes, enfim, e não tô aqui pra ficar julgando também, acho que a pessoa se retratou, então não cabe a mim também ficar julgando o que ia acontecer daqui pra frente, acho que todo mundo aprendeu bastante com essa situação, com o que aconteceu, sabe, então acho que bola pra frente, vida que segue e, enfim, é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Nice. Boa, eu velho. Sempre manda acompanho abraço. Vocês mandar um abraço aqui pra Liga Batuquinho, aquele... Batuquinho? Isso, jogo Batuquinho. Da... Liga Batuquinho, é, lá da ABC. Grupo Debate Esportes, a velha guarda de handball da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. O pessoal acompanha muito aqui vocês. Torcida organizada lá da UFABC, tamando álcool, que a gente fez até uma camisa. Tamando álcool? Tamando álcool. É que o símbolo da faculdade é um tamanduá, né? Ah, aí fica tamando álcool a torcida organizada. Boa. E tá pro grupo Forte Bomba. Então é isso, galera. Foi, obrigado. Foi Forte Bomba. Mandar um salve aí também pro Carlos Ferrari palmeirense aí. Tamo junto. Boa. Valeu. Deixa eu mandar um feliz aniversário pra minha irmã, faz aniversário hoje, a Silmara. Silmara. E faz aniversário no mesmo dia o filhinho dela, o Matheus, meu sobrinho. Grande faz aniversário Mateus. Hoje. Boa. Grande Matheusinho e Silmara. E a festa vai ser onde, Dodô? Não tem festa. Ah. Tem sua vida aí, então tá bom, gente. Olha, muito obrigado pela audiência. Quem quiser assistir o Estádio 97 de novo, tá lá no nosso Facebook. Você pode assistir o estádio inteiro lá no nosso Face, que é transmitido sempre online através do facebook.com/energia97fm, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Amanhã tem mais estádio às 5h30 aqui na Energia, no oferecimento de Amanco. Com Amanco, a obra não tem prorrogação. Zoa Amanco, tá fácil. E também oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Valeu, gente, boa noite, tudo de bom, tchau, tchau. Vibe 97, as novidades e sucessos da programação mixados todos os dias às 15h. No ar, mais uma edição, tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97, a energia que te move pela tarde. Energia 97. Overnight. Dia 29, véspera de feriado, São Paulo vai parar. A Overnight Vila Olímpia comemora 3 anos de muito sucesso e traz novamente um dos maiores ícones do rock nacional. Mais de 30 anos de carreira e muitos sucessos. Paulo Ricardo na Overnight, em seu primeiro show de 2018 em São Paulo. Overnight. Não perca, primeiro lote disponível no site aloingressos.com.br. Informações e reservas e camarote 3582-3637 ou pelo WhatsApp 951-550702. Paulo Ricardo, dia 29, na Overnight. Overnight. Vai aonde com essas latas de tinta, amor? Ué, eu vou dar pro seu João pintar a quadra aqui do prédio. Comprei Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Já